Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. São 8 horas e 10 minutos, hoje, dia 25 de maio de 2025, o nosso programa de 1110, e nós estamos aqui mais uma vez para levarmos mensagem de amor, de carinho, de tranquilidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, amigos. Hoje eu estou meio rouco. Vamos abrir o nosso programa com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadores e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito do Seu Depósito, Holotel, Conforto, Praticidade com Economia, Camel Filtro, Soluções Saúde para a Sua Água. E agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Não esquecendo também do grupo musical Castelã, que nos apoia, e também as tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, como o Rui falou, nosso amigo Daniel, lá do Paulo de Tarso, está aqui para a gente conversar um pouco sobre culpa e responsabilidade. São duas coisas diferentes, né? Culpa e responsabilidade. Agora, as duas podem estar junto também. Você pode ter responsabilidade e ser culpado. Agora, pelo quê? Vamos analisar aí. Né? E nós vamos ver com ele o que é culpa e o que é responsabilidade. Isso, exatamente. Rodrigo, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos aqui que estão escutando a gente pela Rádio Vivência Espírita e pelas outras, as demais web rádios que estão conectadas conosco aqui nesse domingo, né? Então, a Rádio Vivência Espírita de São José dos Campos, né? Então, a web rádio Semente de Amor de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina e São Francisco de Tobias Barreto, Sergipe, né? Ligado conosco. A gente tem aqui também a nosso YouTube, mas além do YouTube, a gente tem a retransmissão pela Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Recanto da Prece Orips Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, que está aí conosco participando, né? Então, eu vou colocar a enquete, tá? Não coloquei aqui ainda para vocês, mas a enquete será assumir aqui no nosso YouTube, tá? Assumir a responsabilidade pelos próprios erros elimina a necessidade de sofrer por eles? Então deixa aí a sua opinião se você acha que assumir responsabilidade pelos próprios erros elimina a necessidade de sofrer pelos mesmos, né? Então já vou soltar aqui no nosso YouTube, iniciar a enquete aí, tá aí para vocês, para quem entrar pelo YouTube do Vivência Espírita. E ligue para nós para deixar perguntas, mensagem, a gente não vai fazer o sorteio, mas ligue no telefone 12-3921-3009. Então, liberando aqui para vocês, é o WhatsApp também, tá? Então, deixa eu desligar aqui o Instagram, tá aqui, telefone 12-3921-3009. Pode mandar pelo WhatsApp também aqui do Vivência, a gente vai lendo durante o programa, tá? Durante a entrevista. Então, Carlinhos. Bom dia, bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Sebastião Guaroto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus para mais um programa Vivência Espírita. Vamos lendo uma mensagem de virtudes e valores pelo Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 37. Perdoar. Perdoar é a grande meta de quem quer ser caridoso. Quem consegue perdoar, com certeza, é generoso, pois pode vencer o mal e mostrar que é piedoso. Queridos irmãos e irmãs, vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente, procurando nos acalmar nesse instante, fazendo nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã de ouvir o nosso querido irmão Daniel Freire Gomes, que vem nos esclarecer sobre o tema culpa ou responsabilidade na visão espírita. Vamos envolvê-lo com carinho para que possamos entender e compreender o que ele passa para nós, a fim, Senhor, de que tenhamos condições de colocá-los em prática em nosso dia a dia, a fim de melhorarmos um pouquinho a cada passo nesse mundo e nesse momento espiritual. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, Pai, agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nesse mundo abençoado para desenvolver a nossa habilidade espiritual e tornarmos-nos hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Trabalhando o BIP de Jesus, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão de todas as ofensas. Quando conseguimos, Pai, colocarmos em prática esse BIP maravilhoso que nos foi concedido, nós realmente estaremos alcançando os pilares maiores da espiritualidade para chegarmos um pouco mais do Mestre Jesus e de Ti, meu Pai, tornando-nos verdadeiros trabalhadores de Sua Seara Bendita. Agradecidos mais uma vez, vos pedimos, Pai, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre manifestado em nossas vidas. Pai, eu sou grato hoje porque eu sou na terra, assim como eu sou em vosso coração nos céus. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será culpa ou responsabilidade. E nós estamos aqui com o Daniel Gomes, que é voluntário da Fraternidade Paulo de Tarso. Há 10 anos dirige o trabalho aos domingos, às 16 horas, lá no Paulo de Tarso, em atendimento fraterno. É voluntário em pronto-socorro espiritual no Centro Espírita Irmão Rafael e dirigente de escola de aprendizes do Evangelho. Antes de começarmos, achei muito bonito essa camiseta, viu, Daniel? Muito bom dia. Bom dia, seu Rui. Bom dia, Jorge, Rodrigo, Carlinhos, né, o Silvio, Sebastião, todo mundo que nos ouve, família vivenciana. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. É, e a dica é, a gente não pode dar bobeira lá no centro quando o seu Rui estiver andando, que a periga receber um convite de estar aqui, né, seu Rui? E essa 1857 tem alguma coisa a ver com o Livro dos Espíritos? Sim, sim. Essa, a Natália foi participar, né, de um encontro espírita, e aí eles sempre vendem algumas camisetas da doutrina, né, relacionadas à doutrina, e aí tem a data da publicação da primeira edição como a terceira revelação. 1857, é a terceira revelação. É, mas, Daniel, vamos primeiro falar o que é culpa dentro da visão da ótica espírita. O que é culpa? Vamos lá, seu Rui. Para a gente começar a conversa, eu trouxe essas duas definições, né? Mas eu queria aproveitar a indicação da dica cultural do programa de hoje, o livro Palavras de Luz. Eu estava dando uma folhada nele e peguei o texto, né, do dia 8 de dezembro, do livro Encontro Marcado, intitulado Livres, mas Responsáveis. A quem nos pergunte se a criatura humana é livre, respondamos afirmativamente. Acrescentemos, porém, que o homem é livre, mas responsável, e pode realizar o que deseje, mas que estará ligado inevitavelmente ao fruto das suas próprias ações. Então, é uma mensagem aqui, né, do Chico com Emmanuel, e traz esse entendimento da nossa doutrina, né? Sobre a nossa responsabilidade. O Jorge no começo brincou, né, se a gente é culpado ou não, mas tem muito a ver com a forma que a gente olha para as nossas ações, né, como a gente olha para o passado e como a gente olha para o que a gente está fazendo hoje com vistas para o futuro. Então fui pegar a definição do dicionário para culpa e responsabilidade. Aí está, né, para culpa: ato voluntário que evidencia imprudência, imperícia ou negligência e provoca dano ou dolo a outrem. Consciência penosa por ter falhado no cumprimento de uma norma social ou moral. Né? Então aqui traz esse peso, né, do erro, da gente olhar e se reconhecer tendo errado. Irresponsabilidade, obrigação moral, jurídica ou profissional de responder pelos próprios atos relacionados ao cumprimento de determinadas leis, atribuições ou funções. Até vim com a camiseta, né, da nossa doutrina da terceira revelação, porque Kardec, quando ele vem trazer, né, esses ensinamentos dos espíritos e resgatar o que o Cristo havia dito, ele vem nos ajudar nesse entendimento, né, desse olhar caridoso para conosco, né? O Carlinhos na prece falou do BIP, a gente também precisa se perdoar, né, e olhar para as nossas falhas como oportunidades de aprendizado. Sim. Não ficar preso e se martirizando e se culpando e estagnado nesse processo, né? Muito vinculado ao passado, sem capacidade de olhar para o que a gente está fazendo hoje e construir esse novo caminho a partir de agora, né? Então a doutrina, eu acho que ela é muito caridosa nesse ponto também, quando ela vem desconstruir tudo aquilo que, ao longo da história humana, né, isso que a gente chama da vivência judaico-cristã, ela veio colocando esse peso da culpa, né, que nós somos culpados, que nós vamos para o inferno, que sempre nos prendendo ao passado e tirando essa oportunidade da gente pegar tudo que a gente aprende hoje, tudo que a gente recebe, né, de forma tão maravilhosa pela espiritualidade, por todos que de alguma forma nos auxiliam, e falar, tá, antes eu não sabia, antes eu não conseguia fazer desse jeito. A partir de agora, o que que eu posso fazer, o que que eu consigo fazer? Então, eu acho que a culpa e a responsabilidade tá muito nessa ótica. Culpa é ficar olhando só para o passado, né? E não é esquecer. A gente tem que olhar os nossos atos, as nossas falhas, os nossos erros sempre como uma oportunidade de aprendizado. Eu fiz, eu não gostei, eu não preciso repetir, né? Mas o que a doutrina espírita nos convida é olhar daqui para frente. Sim. A responsabilidade do que estamos fazendo hoje, porque nós sabemos que nós vamos colher no futuro. É porque tem muita gente que sofre com seus ressentimentos, com os remorsos, né? Uhum. E a doutrina espírita vem nos orientar que isso tem que passar, né? Tem que passar. É porque se não passar, a pessoa sofre. Tem gente que sofre a vida inteira com ressentimento e com remorso, né? E no caso do pronto-socorro espiritual, sofre até depois, né? Sofre até depois da vida. Preso a um momento do passado onde, né, aquele espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, se vê revivendo aquela dor, preso naquela situação, naquele quadro mental, e repetindo, repetindo, repetindo, né? É, porque eu observo que nos trabalhos mediúnicos que nós fazemos, tem muito espírito que vem reclamando, né? Que, se eu soubesse, se eu conhecesse, se eu tivesse conhecimento dessas coisas, eu não teria feito isso. Mas isso até na Bíblia já tem, tem lá a pessoa dizendo que se eu soubesse, eu não teria feito, né? Exatamente, exatamente. É, o senhor falou da Bíblia, né? Tem a passagem da mulher adúltera, né? No Evangelho de João, quando os doutores da lei trazem a mulher adúltera para tentar o Cristo, porque na lei mosaica previa que ela deveria ser apedrejada, né? E o Cristo estava lá sentado, escrevendo na areia, e ele não responde num primeiro momento. Aí, como eles continuam a tentá-lo, ele levanta, né, e fala que aquele que estiver livre de pecado atire a primeira pedra. E aí, na passagem do Evangelho, fala, né, foram saindo um a um, os mais velhos primeiro, porque tem mais história de vida, os mais novos depois, até que ficou, né, só o Cristo e a mulher, né, que havia sido trazida para esse julgamento. Aí o Cristo levanta, olha para ela, onde estão aqueles que te julgavam? Ela fala, não sobrou ninguém. E aí o Cristo, então eu também não te julgo, vai, não peques mais. Então o Cristo nunca olha para o passado, sim, nunca olha para culpar e condenar. Fala, o que a gente sabe hoje? Então vamos fazer essa correção daqui para frente. Isso que o senhor falou de ficar preso no passado, né? De novo, é a reflexão que a gente faz. A gente errou e a gente vai errar porque é inerente ao nosso processo de aprendizado. Mas a gente pode corrigir isso? Então vai lá, pede desculpa, tenta se retratar, tenta reparar aquela falha. Não tem mais como corrigir. Então que a gente ore, né, peça desculpa no nosso coração, se perdoe e fala, olha, não foi legal, então vou tentar não repetir dali para frente. Eu não tenho mais como refazer o meu passado. Né? É interessante você ter citado o caso da Dutra, né? Porque você pega lá o livro Paulo e Estevão, a gente entende o relato ali também, o livro do Chico, né, de Emmanuel, o relato do processo de Estevão para apedrejamento. Uhum. Olha o quanto foi complexo até chegar no ponto do apedrejamento. Ou seja, houve várias instâncias, era um processo jurídico deles. Jurídico, sim. Era um processo que levava várias etapas até chegar no julgamento da pessoa ser apedrejada. Quando a gente fala no caso da Dutra, a gente remete e pensa que era um processo assim, junta todo mundo e vamos jogar a pedra. Não. Era um processo... Não, a gente não estou julgando o mérito, né? Sim, sim. Mas era um processo muito mais complexo que a gente imaginava. E Jesus chegar, depois de todas as etapas, e no momento do julgamento, e entrar e falar isso, e desarmar todo mundo, de uma coisa que eles levavam a sério, a lei... Mosaica, sim. A lei mosaica. Tanto que você vê o caso de Estevão, como é que foi... Não sei se teve a oportunidade de ler, mas eu acho interessante isso, o poder que ele teve nesse aspecto. Muitas pessoas não entendem, né? Uhum. Acha que é uma coisa muito simples, né? Então, e isso está no fundamento, né, dos ensinos de Jesus, que depois a gente deu origem às doutrinas cristãs, e ao longo da história humana a gente foi perdendo essa mensagem, né? A gente pegou isso que ele falou lá atrás, né? Vai, não peques mais, não fique preso no passado, construiu sua vida daqui para frente, sim, e a gente construiu toda essa culpa em cima de novo. Então, quando a gente fala, né, eu, por exemplo, eu vim para a doutrina com 12, 13 anos, então cheguei a frequentar, no meu caso, a Igreja Católica. Nenhuma crítica, né, só expondo, só fazendo esse à parte. O nosso entendimento vinculado a essa ideia de culpa, não é só dessa encarnação. A gente está vivenciando, sim, isso ao longo de muitas vezes. Isso está impregnado no nosso espírito. E Kardec, né, como um professor, como um doutrinador, desde a introdução do Livro dos Espíritos, que vem antes dos prolegômeros, ele começa com esse cuidado. Né? Para ideias novas, precisamos de palavras novas. Ele vem reconstruir, e isso permeia toda a nossa doutrina. Então, assim, a gente não pode pegar esse entendimento que a gente tem e simplesmente transferir, né? E continuar com isso. Não, o que ele está falando é assim, ó, isso daqui que a gente foi construindo ao longo se desviou do caminho, se desviou da mensagem original do Cristo. Vamos resgatar essa moral cristã, vamos trazer esses esclarecimentos dos Espíritos, porque a gente não veio fazer nada de novo. A gente veio construir em cima da primeira revelação, da segunda revelação, e esclarecer aquilo que se perdeu pelo caminho, sim, por conta das nossas próprias falhas. Então, todo esse cuidado de começar de novo, que a doutrina nos oferece, né, e está na obra principal da qual derivam as outras quatro obras básicas, né, que é o Livro dos Espíritos, tudo isso a gente vê esse cuidado, esse capricho, esse carinho de Kardec. Mas como a gente às vezes não presta atenção, a gente fica muito preso nesses conceitos que não são só dessa encarnação, sem dúvida. Você falou, né, da base católica. Tem um amigo meu que é católico, né? Então ele diz, ele conta uma história diferente desse trecho da Dutra. Ele fala que ali, quando Jesus falou, e ele é católico, né? Quando Jesus falou, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele tomou um pedaço, pai. Aí ele olhou para trás assim e falou, pô, mãe, você não conta. Ó, Jorge também tem uma piadinha dela. Não, é, Jorge? Eles falam que é a Maria Imaculada, né? Que não tem pecado. Se eu contar a mim, o pessoal vai falar que eu sou... que não gosta de outro. Desculpa, era só... Imagina. Como é que era, velho? Não. Hã? Atira a primeira pedra, acertou. O cara fala, nessa distância... Nessa distância ninguém erra. Não, mas essas histórias são controvertidas, né? Porque cada religião também tem uma visão... Sim. Dos ensinamentos de Jesus, né? Eu gosto muito da doutrina espírita porque ela nos dá uma visão clara daquilo que Jesus veio fazer aqui no mundo, né? Ele não veio aqui para tirar todos os nossos pecados, ele veio para mostrar para a gente que nós precisamos melhorar os nossos pecados, né? Que precisamos melhorar a nossa vida, nossa maneira de ser, né? E porque o ser humano é ser humano sempre, né? Então, é interessante o senhor falar isso, seu Rui, até contar um pouco da história de por que a gente trouxe esse tema, né? Por que eu propus esse tema aqui hoje para a gente conversar. Lá na nossa escola, né, às quintas-feiras, a gente está na reta final do segundo ano. Essa semana nós tivemos a aula 81, né? Na aula, daqui a pouco, em setembro, temos o segundo exame espiritual da turma. Quantos alunos tem, né? 69. Na aula 81. Aí a gente percebeu, né, nesse começo de ano, nessa retomada aí, depois de um breve recesso no dezembro e janeiro, como algumas pessoas, isso é natural, a gente já viu isso na assistência espiritual, a gente vê isso na escola, como algumas pessoas, quando chegam na doutrina, né, isso principalmente na assistência, elas se sentem muito acolhidas, elas gostam de estar lá, elas gostam de ouvir a palestra, elas gostam de tomar o passe, e aquilo ali começa a fazer sentido para ela, né? E normalmente vão com uma dor, vão buscar, né, passam por uma entrevista tal, e aquilo começa a ajudar, né, a curar essas feridas. Mas também é um processo desafiador quando a pessoa começa a entender da responsabilidade dela pelas próprias ações. A gente sempre diz que a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, mas quando a gente descobre que nós também temos a nossa parcela de responsabilidade em muito do que acontece conosco, assusta, e muitas vezes, né, no caso da assistência, a pessoa começa a se afastar, a pessoa deixa de ir. No caso da escola, é um processo de construção, né? O senhor sabe melhor do que ninguém que a proposta da escola é a reforma íntima, é a gente se renovar de novo. Não adianta eu ficar preso no que eu errei antes. Eu estou aprendendo agora, a ideia é que a gente comece daqui para frente. Mas, né, ao longo desse processo da EAE, quando a gente é confrontado, né, com todo esse conhecimento, com todas EAE, essas... É a Escola de Aprendizes do Evangelho. O programa de estudo da Alianças, né, da Aliança Espírita Evangélica, que esse ano completou 75 anos. Quando a gente começa, né, nesse processo, A gente também, às vezes, dá uma bloqueada. Muitos alunos estavam, né, relatando essa dificuldade, sim, buscando um aconselhamento, do tipo, puxa, mas agora eu vi algumas coisas que eu fazia que não eram tão legais. E o que, que eu faço com isso agora? Então, a gente, né, trabalha muito essa questão do reforma íntima sem martírio, de se perdoar, de pegar o que a gente está aprendendo hoje e não julgar o que a gente fazia o ano passado, 10 anos atrás, porque a ideia é que a gente seja um pouquinho melhor a cada dia. Então, a gente está sempre melhorando. Então, se a gente olhar para nós mesmos, né, e não vou nem falar em outra encarnação, Deus me livre, mas para essa mesmo, olhar para nós mesmos o que a gente já fez, é lógico que a gente tomava ações que não eram condizentes com o conhecimento que, sim, a gente tem hoje. Então, a proposta não é que a gente se afaste. A gente vai buscar. Aquilo faz sentido. Aí, quando eu confronto com as minhas dores, com as minhas ações, eu me afasto, é um contrassenso nessa nossa caminhada espiritual, né? Então, a gente começou a conversar um pouco com eles na reflexão inicial da aula sobre essa questão de culpa e responsabilidade para tentar aliviar um pouquinho esses corações, né? Falar, olha, gente, é natural que a gente passe por essas turbulências, né? Dentro da doutrina espírita, conforme a gente vai amadurecendo, vai estudando, vai conhecendo, a gente passa, assim, por algumas coisas. Mas a ideia não é ficar preso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. A gente está caminhando para que a gente seja melhor daqui para frente, todo mundo junto. Porque tem um conceito espírita que se eu estou assim, porque na outra eu fiz coisa errada. Quer dizer, eu, sinceramente, acho que nós precisamos mudar esses conceitos. Precisamos, seu Rui, precisamos. A gente, né, não estamos desconsiderando a nossa bibliografia, né, todas as referências aí que a gente tem. Mas a gente tem alguns relatos de espíritos do seu caso específico, né, que o espírito tomou algumas atitudes e ele escolhe, na outra, sim, existência, passar por algum tipo de prova de reparação. E a gente tende a generalizar isso daí na doutrina. Muitas vezes a gente acaba regenerando, né? Eu brinco assim. A gente ainda ouve hoje de muitos espíritas, se veio com um pezinho torto nessa encarnação, porque na outra encarnação chutou o irmãozinho. Né? Não existe essa relação de causalidade, né? A gente não sabe quais são os desígnios, qual que é aquela provação, por que aquilo aconteceu, se é uma prova, se é uma expiação, a gente não sabe. E não nos compete julgar também. Então, a gente tem alguns relatos que mostram isso e a gente tenta trazer. E, de novo, aí a gente se perde dos ensinamentos de Kardec e vai cair, né, na lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Fora que a doutrina deixa isso aí bem claro, né? No capítulo 5, Justiça das Aflições. E justamente nas causas atuais e nas causas anteriores das aflições. A maioria são causas atuais. Sim, a maioria, existência. A maioria é responsabilidade e culpa. Né? Exatamente. Está bem claro ali. A maioria das coisas, eu digo assim, 70%, 80% do que acontece conosco foi provocado nessa própria encarnação. O resto, aí você vai jogar nisso que a gente está falando. Pode ter sido causas anteriores, sim, pode ter sido, como pode ser prova, ao invés, sim, de ser expiação. Né? Eu ter escolhido vir desse jeito. E isso é muito magnífico. Por quê? Porque eu posso tirar a minha culpa. Você pode ver uma pessoa com problema e falar, poxa vida, será que aconteceu? Teve uma amiga nossa que ela tinha tido 5 abortos. 5 abortos espontâneos. Uhum. Né? E ela estava se culpando. Fala, meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa contra a criança? Será que eu abortei voluntariamente? Né? Será que eu abortei, provoquei aborto e agora não estou conseguindo ter um filho? E é o que eu falei para ela, falou, mas quem falou que você não pode ser uma voluntária para esses espíritos que estão vindo aqui agora? Sim. Você pode ser voluntária. Você tá dando o seu útero para ajudar pessoas que precisam só dar esse mergulho rapidinho aqui. Ajudando essa reconstrução do perispírito, né? Ao invés de você se culpar, pensa que você está sendo voluntária. É uma prova que você está passando. Você escolheu, falou, eu me voluntario para chegar lá e deixar esses 5 espíritos vir e voltar rapidinho. Eu aguento o tranco, eu tenho costa larga. Né? Dentro de 1 ano e pouco ela teve. Na hora que ela estava achando que ela ia desistir de ter filho, já tem 2 já. Que maravilha. Bom, entendeu? Né? Então, é história verídica. É uma amiga nossa que está, né, do movimento, tudo, aí que conta essa história para a gente. Agora, o que eu queria colocar para você, Daniel, é sobre culpa e responsabilidade, é dentro da doutrina, por exemplo. Eu acho que a culpa ela surge da responsabilidade. Não dá para ser culpado se você não tem responsabilidade, né? Então, por isso que existe agente incapaz. Existem os agentes incapazes, são pessoas que foram culpados por alguma coisa, mas não é atribuída responsabilidade a ele, porque ele não era responsável. Então, perante a lei, ele fica até livre, né? Esse cara não entendia nada, ele não sabia de nada. Então, a partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, nós vamos ter responsabilidade por aquilo que a gente conhece. Perfeito. Né? Que pontos... Quais pontos a gente podia colocar para as pessoas de eu ter culpa nos erros dentro da doutrina espírita, se eu não fizer alguma coisa dentro da doutrina espírita? Quer dizer, olha, deixei de fazer isso. O Carlinho falou aqui no começo da benevolência, indulgência e perdão. Se eu não praticar essas três coisas, eu sou culpado. Eu tenho culpa já, na minha opinião. Porque a responsabilidade está aí. A responsabilidade do espírita é ter indulgência, benevolência e perdão. Essa é a responsabilidade nossa. A partir do momento que a gente não tem, eu vou ser culpado por aquela falha que eu tive. Né? Que a gente podia colocar mais dentro da doutrina? Que a gente tem a responsabilidade e se a gente falhar naquilo, a gente é culpado. Vamos pegar então esse gancho e trazer, né, isso pro, de novo para o entendimento da nossa doutrina. Né? Deus, Jesus, né, na verdade, quando ele esteve aqui, ele não fundou nenhuma religião, a gente sabe disso. Então, tem uma passagem também do Evangelho, né, que os apóstolos, e a gente tem que lembrar que os apóstolos eram pessoas como nós, lógico, né, tinham o privilégio de conviver com Cristo, espíritos que aproveitaram muito nessa encarnação, mas eram pessoas simples do povo que estavam aprendendo ali, né, e ainda tinham muitas dificuldades nesse processo, né, até que eles conseguiram sair em missão, né, para levar a mensagem adiante. E tem uma das passagens do Evangelho que eles voltam correndo para falar para Jesus, que tinha um grupo de pessoas que estava expulsando demônios em nome de Jesus, mas que eles não eram, né, cristãos, não eram do grupo deles. E Jesus fala assim, olha, se o bem está sendo feito ali, né, a gente não precisa se preocupar, né? Quem não é contra nós é por nós. Então, vai muito nessa linha das nossas atitudes, mais do que a fé que a gente declara, mais do que aquilo que a gente está buscando, tem a ver com as nossas atitudes. Você falou, né, desse incapaz que não é penalizado porque ele não tem esse entendimento, e a doutrina ela é clara nisso daí também, né? Nós não somos julgados por esse tribunal celeste, por um Deus externo, né, humano, que está sentado nesse trono e está anotando nossas ações com positivo e negativo num caderninho preto. Nós somos julgados pela nossa própria consciência. E é lógico que na nossa construção evolutiva, no momento que a gente começou a nossa caminhada, a gente não tinha entendimento nenhum. Então, a gente com certeza fez coisas muito mais terríveis do que a gente se culpa hoje, mas por não ter conhecimento, por não ter entendimento, a nossa consciência não nos cobra desses atos, né? A gente olha para essa encarnação. Então, nesse processo de despertar da consciência, a gente começa a olhar, né, as nossas atitudes anteriores, com o entendimento que a gente tem hoje. Esse eu acho que é onde a culpa entra com peso e acaba influenciando o nosso caminhar. Né? Você disse, é verdade, a gente tem que responder sim pelos nossos atos. Existe isso perante a lei humana, a lei civil, né? E existe isso perante a lei divina, né? Que é essa da nossa consciência. Mas a gente não pode, né, olhar para nós naquele momento e achar que, assim, eu não fiz o meu melhor e com o entendimento que eu tenho hoje. E mais do que isso, mesmo hoje, vai ter momentos que a gente não vai conseguir fazer, né? E aí a gente tem que entender. E eu vou dar um exemplo prático. Eu estava de férias nessa primeira quinzena de maio. E uma das nossas cachorrinhas, né, teve que passar por uma cirurgia, depois teve umas complicações de anemia. Então, assim, fazer exame, né? Então, um dia tem que fazer tomo, no outro dia ela foi operada lá em Pinda, né? Aquela correria. Você fala, puxa, mas nesse dia você não dormiu 8 horas, nesse dia você não fez atividade física, nesse dia você não se alimentou. Então, se eu for me pegar, né, olhando para o que eu não fiz, eu vou me sentir culpado, vou ficar com, vou ficar preso naquele sentimento negativo. Mas o que era meu objetivo ali? Cuidar, né, do meu bichinho. Aquilo era o que era importante para mim naquele momento. Então, onde eu fiz o meu melhor. É lógico que eu não fiz tudo. E muitas vezes, né, hoje por a gente estar, principalmente nesse momento da história humana, mergulhado nessa cultura de individualismo, a gente vê um monte, né, de coisas que não são passadas como valores e a gente acaba assimilando, né? Então, assim, eu tenho que acordar de manhã, fazer meditação, levar os filhos na escola, fazer atividade física, me alimentar natural, trabalhar 8 horas por dia, estudar, cuidar das crianças. Se você olhar tudo isso, né, que nos é passado, e isso é passado por, né, vamos chamar aí dos influencers, né, que atuam, cada um deles atua num segmento. Você vai juntar tudo isso e vai falar, eu não consigo ser essa pessoa, eu não consigo fazer tudo isso em 24 horas do dia. Da mesma forma, a nossa condição espiritual. Nós estamos muito longe de conseguir vivenciar o evangelho do Cristo na sua plenitude. Né? Nós estamos tentando. E, mais uma vez, a gente sabe que a gente vai errar. É inerente o erro nesse nosso processo de aprendizado, né? Então, que quando a gente erre, né, além da gente ter benevolência, indulgência e perdão para com os outros, a gente tenha para conosco também, né? Eu não posso oferecer para o outro aquilo que eu não tenho em mim. Então, eu não posso me cobrar, né? E a gente faz isso muito, né? A gente releva, acaba, né, lidando com aquilo e tal, aceitando muitas coisas do outro nesse processo da nossa construção, mas conosco a gente, às vezes, é muito pesado, muito duro, né? Muito a ferro e fogo. Então, o que a doutrina fala é assim, né? Se perdoe, né? A gente vai errar, não tem como aprender sem errar, a gente vai cair, mesmo sabendo hoje, eu vou demorar para tirar aquilo que está na teoria e trazer para a minha prática, trazer para o meu coração, trazer para o meu sentimento, né? É um processo. Então, o que a doutrina fala? Faz parte, né, essa construção, o que não nos isenta da responsabilidade, tá, Jorge? Isso é importante falar. Ah, então se eu vou errar mesmo, eu não vou nem tentar. Não, não é isso, né? Eu sei que eu vou errar, mas eu vou continuar tentando acertar. Essa é a chamada responsabilidade, essa é a chamada a tomada de consciência. Então, eu acho que isso é o que muitas vezes entra em choque com as pessoas que vêm buscar a doutrina, vão no centro, quando elas são confrontadas com essa mensagem ou alcançam esse entendimento. Então, você está falando que agora, né, como você mesmo disse, a gente repete isso também, grande parte das minhas dores são dessa encarnação. São. E como é que a gente pode lidar com isso? Tem coisas que a gente pode mudar e a gente, né, vamos tentar mudar, e tem coisas que a gente não pode mudar. Aí a gente tem que trabalhar resignação, aceitação, né? Tem situações familiares que a gente não consegue mudar, mas a gente consegue, aí sim, né, trabalhar esses outros aspectos da nossa doutrina. Então eu acho que entra muito, né, nessa linha da gente não ficar preso naquilo que a gente já fez. O que a doutrina nos convida é sempre daqui para frente. O que o Chico disse, né? Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo final. É sempre estudando, aprendendo, porque a gente sabe, né, que essa interiorização desses ensinamentos, como está na questão 780, que eu gosto muito de citar também, né, o progresso moral é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente, né? A gente demora um tempo. Sim. Uma coisa é entender na teoria, outra coisa é trazer isso para a nossa prática. É um processo, não vai ser nessa encarnação, vão ser muitas encarnações. Se nessa a gente pelo menos despertar para isso, já foi um ganho enorme. Legal. Arlete Dalpino tem uma pergunta aqui. Posso fazer? Vamos lá. Eu agradeço o tema. Abraços, amigos. Daniel, um perfil comportamental narcisista consegue praticar a autorresponsabilidade, embora a doutrina traga esses maravilhosos ensinamentos? Então, cada espírito, né, vai ter a sua condição espiritual. Né? Isso a gente sabe também, isso é posto, né? Os espíritos esclarecem isso. Os espíritos também dizem que nós podemos vencer, né, as nossas más tendências, muitas vezes com pouco esforço. O que nos falta é vontade. Então, pegando esses ensinamentos, né, usando isso de gancho para responder essa pergunta, por conta dessa misericórdia divina, por conta de tudo isso, dessa oportunidade maravilhosa que a gente tem para caminhar, todos nós temos a possibilidade de fazer tudo. É lógico que para alguns, algumas coisas são mais fáceis e outras coisas são mais difíceis. Cada um vai ter as suas, né, dificuldades maiores, que tem a ver com essa questão do perfil psicológico, com as características do indivíduo, seja dessa encarnação ou do espírito como um todo. Então, assim, eu acredito que todo mundo pode sim, né, se melhorar, pode caminhar. É por isso que a gente abraça esses trabalhos de receber as pessoas no centro e oferecer a mensagem da doutrina, né? Quando a gente recebe na assistência espiritual, é a questão de confortar e consolar, né? A pessoa está chegando, está precisando ser acolhida, é isso que a gente está fazendo lá. Mas a gente não quer criar dependência, a gente quer trabalhar a autonomia desse indivíduo. E dentro da proposta da Aliança Espírita Evangélica, essa autonomia é construída através dos estudos, né? Chega na assistência espiritual, depois tem a vivência doutrinária, curso básico de aprendizes, curso básico de espiritismo, a escola de aprendizes do evangelho, curso de médiuns. Então, para que a pessoa consiga ter esse entendimento e poder fazer escolhas melhores, tem essa caminhada, tem esse processo de construção. Então, a gente acolhe na assistência e a gente trabalha a autonomia nesse processo da escola, do curso de médiuns. Então, eu acredito, sim, né, que todos nós podemos nos transformar, senão nós estaríamos fadados ao fracasso e nós somos um projeto de sucesso. Nós somos criados por Deus para sermos felizes. Agora, a questão do esforço que cada um de nós precisa empreender em determinados aspectos, né, dessa mudança, aí compete a cada um olhar. E outra coisa que a gente precisa, esse é um contraponto que eu gosto de fazer sempre, né? Às vezes a gente olha e fala assim, puxa, aquele irmão ali, olha como ele está agindo, né? Ele está tão comprometido, olha que vida difícil e tal. E até pegando, né, voltando naquilo que a gente já falou agora. A gente não sabe como esse irmão começou essa encarnação. A gente está vendo uma foto dele hoje, julgando pelos nossos olhos, né? De novo, coisa que a gente não deveria fazer. Pode ser que esse irmão, que a gente acha que está comprometido, que caminhou pouco, eu não sei onde ele começou, pode ser que ele tenha caminhado muito mais do que eu, que estou à frente, né, de uma escola de aprendiz do evangelho, mas caminhei só isso daqui. E esse daí, né, veio numa condição tão difícil e se esforçou tanto, que é lógico que ele não vai sair daqui, nenhum de nós vai sair daqui um espírito puro. Mas olhando para o progresso desse espírito nessa encarnação, nesse momento, pode ter sido muito maior. Então, é sempre importante a gente fazer esse contraponto, que assim, a gente olha, né, para as pessoas, para as dores, para aquilo que a gente quer ajudar, mas a gente não sabe quanto que cada um de nós já caminhou. Pode ser, né, que tenham caminhado, mesmo numa condição que a gente avalia mais difícil, pode ser que tenham caminhado muito mais do que nós, porque a condição que esse espírito começou foi muito mais desafiadora. E ela continua a pergunta, Jorge, peraí. Ela continua a pergunta. Daniel, como há possibilidade de trabalhar na escola do evangelho com pessoas vitimistas? A pessoa leva a família e não se leva para o aprendizado? Então, a proposta da doutrina é que cada um, né, trabalhe em si esse entendimento. Muitas vezes, quando a gente chega no centro, a gente traz o entendimento prévio que a gente tem e a gente está vivenciando, né, dessa forma. A ideia é que, através do esclarecimento, né, de tudo que é oferecido, das dinâmicas da escola, das ferramentas que a gente tem, caderno de temas, caderneta pessoal, sim, a gente consiga, né, trazer esse entendimento para nós. Então, como cada um chega na escola, faz parte da escola, da história de cada um. Agora, como cada um vai conseguir evoluir, como cada um vai conseguir fazer essa ter esse novo esclarecimento, aí isso é o que a gente tenta fazer. E aí, né, fazendo aí uma parte, né, não é bem o tema, mas aí é a importância da gente tentar olhar, né, a individualidade daqueles que estão ali com a gente. Então, perceber aquele que está precisando de um esclarecimento, um acompanhamento, um apoio, né? Muitas vezes algumas pessoas estão na escola, mas se afastaram da assistência ou nunca passaram pela assistência. E a gente fala, é lógico que a gente é tratado pela espiritualidade na escola de aprendiz, mas o lugar do tratamento espiritual é, por excelência, assistência. Então, vamos retomar o trabalho de assistência, vamos trazer. Agora, isso acontece, né? A pessoa está carregando todo o peso do mundo nas costas, tentando resolver tudo e não se permite ser cuidada. E eu brinco muito lá, falo, olha gente, é uma bicicletinha. Se você está pedalando sozinha essa bicicletinha hoje, se você parar de pedalar, ela vai cair. Então, esse autocuidado tem a ver até com isso que você se pretende fazer. Muitas vezes é muito desafiador, a gente não consegue fazer tudo por todo mundo. A gente se coloca nesse lugar, a gente chama essa responsabilidade para si, mas é desafiador. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua caminhada, cada um tem a sua parcela de responsabilidade. Agora, se a pessoa se percebe, né, assoberbada, sobrecarregada, eu falo, ó, não esqueça de cuidar de você, porque tudo isso que você está fazendo, tudo isso que você está me dizendo que você está tentando fazer, né, se você parar, vai ruir. Então, você tem que achar um espaço, você tem que achar um tempo para cuidar de você mesmo. Não adianta você querer levar o mundo nas costas e não se cuidar. A gente não aguenta. É, porque tem algumas pessoas que entram na doutrina e ele se empolga tanto que a gente costuma até brincar. Fala, pô, cara, você parece que está morando aqui dentro do centro espírita. E não é por aí, né? Sim, ele tem sim. que ter, ele tem que dosar as suas energias. Eu já tive dificuldade que pessoas vieram e falaram, poxa, você não conseguiu levar sua esposa para o espiritismo? Eu falei, não. Não tenho, não tenho intenção, não quero, e ela está muito bem na religião dela. Sim. É porque tem pessoas também que gostam de se meter na vida da gente. Pô, você... Não, ela tem a religião dela, faz com muito carinho, faz com muita disciplina. Eu acho que isso aí já é importante, né? E não é objetivo, né, da doutrina, né? Nós não somos proselitistas, né? E também, né? É o seguinte, quem disse que nós somos melhores que os outros, né? Exatamente. Quem disse que porque nós somos espíritas, nós somos melhores que católicos, que umbandista, de que protestante, né? Nós não somos melhores que ninguém, nós somos iguais. Todo mundo está no caminho da evolução, então a pessoa fica no lugar que ela se sinta melhor. É isso que está certo. E praticar o bem. E fazer o bem. É. E lembrar que o espiritismo é o espiritismo cristão, né? É uma coisa que Chico sempre pontuava. Ele sempre se referia ao espiritismo cristão. Espírita cristão. Ele sempre retomava a Jesus. Né? E se a gente for ver... Isso aí é previsão, né? Isso aí é previsão de Chico, né? Para não tirar o que está acontecendo agora. Tirar Jesus da doutrina. Está cheio de gente querendo tirar Jesus. Mas é impossível, porque o Jesus tem um programa para todo o globo, né? E cada uma dessas iniciativas evangélicas, católicas e tudo mais é um projeto dentro desse programa. O Espiritismo é um projeto do programa de Jesus. Mas não custa nada o pessoal querer mudar. Então não tem como tirar Jesus, porque esse é um projeto dele. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem um texto de Paulo, né, que fala que um dia o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão serão uma e só a mesma coisa. Tá no Evangelho, tá numa das obras básicas. Mas Chico, ele de questão do pleonasmo, né? Uhum. Vai ser um pleonasmo falar espírita cristão, mas ele fazia, acho que era o que o Jorge falou, ele tá prevendo o futuro. Uhum. Né? É para que as pessoas não tirem Jesus da doutrina espírita. Uhum. Né? E qual que é o problema? Sua esposa não é ruim, é católica, ela é cristã, ela segue. Tudo bem, tem muita gente que não é cristão, que é budista e tudo mais, mas também isso é um programa de Jesus. Sim. Com outras palavras. Que quando os apóstolos foram falar que aqueles que estão fazendo bem não estão fazendo sobre o seu nome, ele falou, mas o bem está sendo feito, então não se preocupe com isso. Claro. Não se preocupe com isso. Ô, Daniel, isso é interessante, essa colocação, pelo seguinte, né? Digamos que a gente acreditasse no juízo final. naquele juízo final que todo mundo dorme, depois ele acordaria todo mundo. Coitado, quem nasceu antes de Jesus estava tudo condenado. Entendeu? Sim. Quem nasceu antes de Jesus, quem nasceu antes das religiões acordar, hoje, sim, né? Sim. Então são coisas assim que não tem nem sentido da gente pensar. É, deixa eu falar quem está ligadinho aqui com a gente, o senhor Rodolfo Alexandrino, a Iramir Marques lá de Salvador, a Cecília Guarda Bácio, o Aécio César, de Sete Lagoas. Sumiu meu negócio aqui, deixa eu voltar. Deixa eu ver aqui, te ajudando aqui também. Você fala no YouTube? É, eu já voltei. Arlete já tinha feito a pergunta, Ieda, né? Deixa eu falar, eu tô falando só as pessoas que estão ligadas. A Valéria, lá do Rio de Janeiro, Eli da Silva, de Juiz de Fora, também ligadinho aqui com a gente. O Leandro Ribeiro, o Milton Baruel, bom dia, equipe do Vivência Espírita e Vivencianos. Um abraço especial ao meu amigo Daniel e um ótimo programa a todos. Doutor Benedito Figueiredo, que esteve conosco aqui a semana passada. É, um abração, ele é lá de São Paulo. O N de Azevedo Maia, também de Juiz de Fora, mandando também um abraço, boa semana para todos. A Yolanda lá de Uberaba, ligadinha com a gente. A Cristiane Bonamini, bom dia, queridos, ótimo domingo. Diz que o Dani vai arrasar, viu? A Sueli Castelo Branco, bom dia, família Vivenciana, feliz domingo. O Paulo Barros, bom dia, graças a Deus. Aí tem um aqui que eu não entendi. Rodrigo, você que entende tudo quanto é língua, vê aí, que ele está em japonês, lê aí o nome dessa pessoa. Está em japonês. Eu só sei a mensagem, falou Vivência Espírita de Nagoya, Japão. Agora o nome eu não entendi, porque está em japonês. Você que entende todas as línguas? Peraí que estou achando. Fala todas as línguas. Nossa senhora, eu não... Nagoya, Japão. É. Aí é muito para mim. Brincadeira, é que ele deve colocar o nome dele lá e a gente não entende japonês. E só se o Daniel for aquele espírita poliglota. E lá deve ser o quê? 9 horas da noite? 9 horas da noite? Lá. Ficar te devendo essa, Jorge. Antônia Varoto, feliz domingo. A Rosângela Menezes, bom dia. Antônia também, abraço a todos, em especial o Daniel. A Natália Stivale Gomes, bom dia. Essa é a esposa dele. A Vera Parodi, bom dia. A Maura Russo também, dando um bom dia a todos. A Tilinha Cunha, bom dia aos amigos do Vivência. Hoje é um convidado, nosso querido amigo Daniel. O senhor Rodolfo, mais uma vez, dando um bom dia, porque ele só tinha dado bom dia uma vez e deu outra vez para completar, né, senhor Rodolfo? A Vilma Aparecida também, bom programa. A Nancy Lima, Érica Leandro. Todo mundo dando um bom dia aqui, o Edson Andrade, a Márcia Baldini, a Joélia Vasconcelos, o Raul Fernandes, a Ieda Bastos, o Raul Fernandes mais uma vez, a Ronália lá de Remanso, nossa irmã Ronália de Remanso. Ó, traduzindo aqui o japonês, Jorge, chama Ono Tatsuro, acho que é um nome pessoal. Uhum. Aí não, corrige a gente aí, se tiver, se está certo. Tá vendo? Aí que eu ia perguntar para a pessoa certa. Acho que é o nome próprio. A Vera Lúcia Batalha. A Simone Dias também, de Suzano, entrou aqui. Né? Rodrigo Quintanilha, deve ser Rodrigo, né? Quintanilha. O Dinho, lá de São Sebastião, mandando um abraço aqui para todos. Tico e Teco. Falta combinar com a lei. Tico e Teco 3, hein? Falta combinar com a lei o esquecimento de tudo que fizemos. Apagando os registros. Eu acho o seguinte: eles conseguem apagar pra gente pelo menos as encarnações aí passadas pra gente tocar essa pra frente. Uhum. Mas o registro tem que ficar. Porque se o registro não ficar, nós vamos achar que nós já somos os bons agora. Né? Daniel, quando você falou da mulher adúltera, eu tenho um pensamento em relação a isso assim. Quando Jesus falou que nem ele ia julgar ela. É porque ele já evoluiu igual a nós, né? Ele fez muita coisa errada também. Sim. Então, quando a gente sabe quem nós somos, a gente nunca julga ninguém. Porque Jesus tinha toda a autoridade para julgar ela, para falar um monte de bobagem para ela, para mandar ela cuidar da vida dela, melhorar, tudo isso aí. Mas ele não julgou. Por quê? Porque ele sabe que o ser humano é assim mesmo. Ele teve a mesma caminhada que nós estamos tendo, né? Então nós não podemos esquecer, porque se a gente esquecer, imagina só a gente se achar uma pessoa perfeita. Todo mundo vai estar errado. Só eu que sou bom. E tem gente que é assim, né? Tem gente que pensa que só ele que é o bom. Então, é importante a gente lembrar, sim. Não precisa lembrar de agora para a gente não se perder, né? Tanto na vaidade como no pessimismo. Mas, se a gente esquecer, a gente acaba se achando. Rodrigo, Daniel. João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. A Fernanda Cassal, lá de Jacareí, da Casa Marcela. O Daniel Melo, né, participando. Ó, bom dia, amigos vencianos. Um grande abraço ao Daniel, hoje acompanhando de Conceição das Pedras, Minas Gerais. Olha só. João Ramalho aqui, mandando bom dia. A Arlete fala que eu agradeço o tema, abraço amigos, Daniel. E deixo, acho que mais uma pergunta. Ela já foi feita essa pergunta. Que foi lá em cima, ela tinha feito outra, né? Depois a gente entra com essa pergunta também. Ela já a fez Valdineia essa. De Curitiba, Paraná. Também aqui, Valdineia Xavier. Raul Fernandes, João Ramalho, mandando um bom dia aqui, Miriam Yui. Ah, o Raul Fernandes, acho que você já falou, né? Não, ele tá dando bom dia pros outros. Tá. E o Piero aqui participando também, o Piero que tava aqui no programa passado. A Cláudia Regina, mandando um bom dia, vivencianos. Cláudia da tenda. O Tico e Teco mandando outra pergunta. Sim. Depois a gente refaz aqui, faz a pergunta dele também, e da Arlete. E a Ieda Basso também comentou que tem uma amiga aqui dentro da doutrina que fala assim: na próxima encarnação eu resolvo. Claudinha Ribeiro aqui, bom dia, amigos vivencianos, paz e luz a todos, uma linda semana. Jamil Lima, aqui também o Manuel Gouveia. Mano, bom dia, Claudinha Ribeiro, perfeito, Daniel. Hoje em dia há muito vitimismo no Centro Espírita, como outras religiões. Está ali para orientar, não conseguimos tirar o problema das pessoas. Perfeito, é um conjunto, um tratado de amor. É verdade, né? Jesus não se propôs a resolver o problema particular de cada um, né? Ele veio aqui exemplificar e fazer que o mundo evolua, né? Então, o José Carlos Oliveira, a Célia Bila, a Lucina Simachete, a Antônia Varoto estava ontem lá, a gente tomando caldinho junto com o Tião também, e o Breno que estava escutando a gente, né? A Maria Siqueira, a Carmen Matarazzo, o Raul Fernandes, a Carmen mandando aqui também, um beijo pro Tião. O Alexandrino Quirino, o Aécio mandando a primeira pergunta. E a Beth Marcelino aqui, mandando bom dia a todos de Piracaia, São Paulo. É isso aí. E também lembrando que a gente está com a enquete e o WhatsApp também, tá? O WhatsApp a gente tem a participação aqui desde o início. A Patrícia Félix entrou aqui e mandou mensagem para a gente. Bom dia, amigos vivencianos. Como hoje é dia de evangelização infantil no ser, não conseguirei acompanhar a fala do meu amigo irmão Daniel Freire. Desejo a todos um domingo de luz e paz. O Osvaldo, lá da Framan, manda bom dia, família vivenciana. Mais uma abençoada reunião de aprendizes em busca de um saber viver. A Nadir, Paulino, bom dia a todos, em especial Jorge, Rui, Carlinhos, Rodrigo e Daniel. Antônio Bessa fala bom dia, não diria sofrer, né, sobre a questão da enquete, né, mas compensar, além de responsabilidade, a compensação pelos danos. Lembrando que a gente está em enquete, então assumir responsabilidade pelos próprios erros elimina a necessidade de sofrer por eles? Então deixa aí a sua opinião. E o Ari deixou uma pergunta aqui, tá? O Marcos Fugai também mandou bom dia a todos, os amigos vencianos, estou acompanhando desde o começo. Este tema tem muitas camadas e níveis simultâneos. Eu acho que tem a ver com leveza. Quanto mais nos reformamos, menos erros cometemos e mais leves ficamos. Muito bom, né? Com certeza. Muito feliz a mensagem do Marcos Fugama aqui. Quer que eu faça a pergunta do Ari ou vamos para o intervalo antes? A gente volta com as perguntas. Então, vamos lá. Ó, ele respondeu aqui, ó, esse nome Onotatuno, naquele tempo aí no cartório do registro, não sabia que aqui no Japão não existe. Ah, pagou. Acho que se retratou, deve estar ajustando aqui a mensagem, depois a gente comenta. Vamos então para o comercial, Jorge? Vamos. Vou colocar a música aqui também, Cantiga de Paz. Cantiga de Paz, então vamos lá. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Se Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz silêncio e espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em sua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que o sol da confiança enfeita os teus caminhos. Olhando em seu redor, verás que almas tristes te pedirão amor. Sua tristeza esquece, sorri, ampare e aquece, seja o irmão quem for. Sofrendo chuva ou vento, o trigo doura os campos, sem falar de sua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Imita a natureza, que se desfaz em luz até o entardecer. Noite chega, o céu acende estrelas até o amanhecer. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui com o nosso querido amigo Daniel Gomes, que era voluntário da Fraternidade Paulo de Tarso. É dirigente dos trabalhos aos domingos às 16 horas. Quem quiser participar de algum trabalho de passe, domingo nós temos 16 horas lá na Fraternidade Paulo de Tarso, né? É voluntário do Pronto Socorro Espiritual do Centro Espírita Irmão Rafael e é dirigente da Escola de Aprendiz do Evangelho. E nós estamos aqui defendendo o tema culpa ou responsabilidade. E a gente tem perguntas, né? Vamos para as perguntas? Isso. Tem bastante pergunta aí, bastante gente mandando. Acho que tem bastante gente culpada aí, né? vamos aliviar. Deixa eu fazer aqui do Ari, que tá faz tempo aqui no WhatsApp. Pode ser, Carlinhos. Bom dia, queridos vivencianos. Bom dia, querido Daniel Freire. Pergunta. Em resposta à questão 637 de O Livro dos Espíritos, dizem-nos Espíritos Codificadores: o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Então, o homem é tanto mais culpado quanto melhor sabe o que faz. Indo ao encontro do que Jesus nos ensinou: a que muito foi dado, muito será cobrado. Traçando clara divisão entre aquele que sabe o que faz, daquele que não sabe com exatidão o mal que pratica, vide Jesus na crucificação: Pai, perdoa esses homens porque eles não sabem o que fazem. Assim eu lhe pergunto, as atenuantes e agravantes na lei de causa e efeito refletem, a seu ver, a nossa responsabilidade proporcional ao nosso conhecimento? Vou repetir, então. As atenuantes e agravantes na lei de causa e efeito refletem, a seu ver, a nossa responsabilidade proporcional ao nosso conhecimento? Forte abraço, um excelente domingo a todos. Eu entendo que sim, né? Quanto, na verdade, essa é a leitura que eu faço da doutrina, né? Quanto maior a nossa caminhada, maior o nosso entendimento, maior a nossa responsabilidade. De novo, de um agente externo? Não, da nossa própria consciência, né? Nós que vamos nos cobrar, né? Não só do mal que nós praticamos, mas do bem que nós deixamos de praticar. Então, conforme a gente vai caminhando, vai entendendo, a gente vai tendo que lidar com essa responsabilidade. E isso é algo que muitas vezes nos afasta. Porque é muito mais fácil eu terceirizar. É muito mais fácil eu não precisar me responsabilizar, né? Eu passar por algum ritual, algum culto, alguma coisa externa, né? Com vistas a curar o que está interno. E não é isso, né? E de novo, né? Vamos lá, vamos pegar Jesus para ajudar esse entendimento. Jesus, ele sempre se manifestou de uma forma muito enérgica contra a hipocrisia, né, dos doutores da lei, que conheciam absolutamente tudo, mas não vivenciavam aquilo, né, os sepulcros caiados, como a nossa amiga Paula fala tanto. Então ele sempre foi muito assertivo nas suas colocações, né, de falar assim: olha, vocês têm um entendimento, vocês deveriam guiar o povo, e vocês estão se afastando cada vez mais, né, da mensagem de Deus, cada vez mais usando isso em proveito próprio. E ele fala isso, né, quando ele vai fazer o Sermão do Monte. Ele dá uma confundida, uma embaralhada nessa prática externa. Por isso que cada vez mais a importância da gente virar e olhar para o nosso interior. Até então, né, bastava seguir o rigor da lei mosaica nos seus gestos, na sua ritualística, nos seus atos. Aí no Sermão do Monte, o que, que vem o Cristo falar? Não basta eu não matar o meu irmão, eu não posso odiá-lo. Não basta eu não cometer adultério, eu não posso cobiçar a mulher do próximo. Então ele está tirando isso do externo e está trazendo isso para o nosso coração, para os nossos sentimentos. Porque no nosso refúgio íntimo, só nós enxergamos. O outro não enxerga o que a gente está pensando, não enxerga o que a gente está sentindo. A espiritualidade enxerga, né, por conta das nossas vibrações. Mas aqui, né, nessa esfera, a gente não sabe. Então, o grande convite do Cristo é: sinta, né, e vivencie a sua fé, pratique aquilo que você está fazendo, né? Tiago coloca isso, né? A fé sem obra é morta, né? Me mostre a sua fé sem obras e eu te mostro as minhas obras e a minha fé. Então, ele está sempre trazendo a responsabilidade. Não basta a gente buscar o entendimento, a gente tem que vivenciar. E é lógico que se a gente tem entendimento e se afasta muito dessa vivência, a gente vai se cobrar mais por isso. Por quê? Porque foi uma escolha desse espírito buscar esse entendimento, né? É uma responsabilidade que ele está assumindo consigo mesmo, né? Da mesma forma que ela liberta e ela conforta, é consoladora, ela também nos chama à ação, né? A irmã Sidofô, no Reforma Íntima Sem Martírio, ela tem um livro, um capítulo do livro que ela faz essa provocação. Faz sentido a gente se dizer espírita não praticante? Ela fala, não faz sentido, né? Ou a gente vivencia isso que a gente está buscando, ou a gente não vai se chamar espírita. Por quê? Porque também está no fundamento da nossa doutrina. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações. Então, voltando para a pergunta, né? É lógico que quanto maior o nosso entendimento, maior a nossa responsabilidade. Deus é infinitamente bom e justo e misericordioso. As nossas falhas, a gente vai ter oportunidades eternas de reparar. Né, que a gente não deixe tudo para a próxima encarnação, porque a gente não sabe, né, qual a nossa condição. Pode ser que hoje a gente tenha uma condição muito melhor para vivenciar essa nossa fé, esse entendimento e esses ensinamentos. Então, que a gente aproveite para fazer agora. Mas a gente vai ter oportunidade de reparar. E também não nos vai ser eu não gosto da palavra cobrado, porque não é esse o entendimento da doutrina, né? A gente não vai ter que reparar tudo isso de uma vez só. A gente pode amadurecer. E, de novo, né, aquilo que a gente já falou antes, a gente não vai reparar só com sofrimento. A gente pode reparar, né, trabalhando no bem, no entendimento e fazendo coisas boas. Tudo que nos traga esse esclarecimento e essa vivência da fé nos auxilia a reparar esses atos. Então, né, só para fechar a pergunta, eu entendo que quanto maior o nosso entendimento, maior a nossa responsabilidade. E é nossa mesmo, tá? Então, por isso que a busca voluntária, né, pela doutrina, pelos esclarecimentos, pelo evangelho do Cristo, ela traz intrinsecamente essa necessidade da gente vivenciar, da gente tirar do campo teórico e trazer para a prática, da gente tirar dos atos exteriores, como o Cristo falou no Sermão do Monte, e trazer para o nosso íntimo, para o nosso coração, para o nosso sentimento. Legal que você está dizendo, então, que um gesto de amor suprime uma multidão de compromissos. Com certeza. É o que Paulo diz, né? O Tico e Teco 3 pergunta: Jesus disse que nenhum tio da lei perderia o seu valor. A doutrina espírita contesta essa afirmação de Jesus? Não, a gente não vem refazer nada do que o Cristo trouxe. Muito pelo contrário, a gente vem resgatar aquele evangelho, os ensinamentos morais, né? E Kardec coloca isso também na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dos 5 aspectos, né, das passagens do Evangelho, aquele que não admite nenhum tipo de contestação são os ensinamentos morais. E é isso que a doutrina espírita pega para colocar a base, né? Os Espíritos já tinham dito no Livro dos Espíritos que que Jesus é nosso modelo e guia, né? O Espírito mais evoluído que já caminhou aqui na Terra. Então, esse é nosso modelo e guia. Isso a gente já sabe. É esse que a gente tem que seguir. E o que ele fez aqui na Terra? Ele nos trouxe uma série de esclarecimentos, ele nos trouxe o caminho para a nossa verdadeira felicidade. Então, a gente veio resgatar isso daí, tirar todas as distorções, os mal entendimentos, tudo aquilo que foi acrescentado pelos homens, e também não culpando isso, tá? Não culpando esses que fizeram. Às vezes se equivocaram, às vezes era o que podia ser feito naquele momento. Assim caminha a humanidade, né? Então, assim, ó, os espíritos entenderam que naquele momento havia oportunidade e havia necessidade da gente resgatar a mensagem do Cristo, né? O cristianismo primitivo, e a gente trouxe isso na doutrina. Então, a gente não desconsidera absolutamente nada, né, do que o Cristo disse, dos ensinamentos morais, e ele é, sim, nosso modelo e guia, é o que a gente está buscando. Assim como o Cristo também disse, né, quando ele fala que ele não veio destruir a lei, né, ele acrescentou sobre tudo aquilo que havia sido trazido, né, por Moisés até então. Moisés era a lei do não faça. Era o que o povo conseguia entender naquele momento. E o Cristo veio convidar a fazer, a praticar, a vivenciar. Mas aí no amor, né? Sem o pesar, sem... E aí isso foi se perdendo. A doutrina espírita, em 1857, né, publica a primeira edição do Livro dos Espíritos e resgata isso falando, olha, esse é o caminho da nossa verdadeira felicidade. E quando a gente pega a Terra não passará, a gente coloca exatamente nos ensinamentos espíritas, né? Enquanto tiver um jota e um pingo, sim, a Terra não passará. E o que está acontecendo com a gente? Nós estamos passando. Nós já passamos de primitivo para de mundo inferior para expiação e provas. Uhum. Estamos passando para regeneração. E vamos continuar em transição mais 2 vezes ainda, até chegar no mundo divino. Então, quando for cumprida a lei do Cristo, a Terra vai passar. Ela está passando. A gente é que tem que andar junto com ela, senão a gente é mandado para outro canto. Então, nós seguimos exatamente ipsis litis aí o que Jesus colocou para nós, né? Deixou para nós. Como também fala que qualquer coisa errada que está enraizada dentro do cristianismo não é obra do Cristo, não. Sim. Cruzada não é obra do Cristo, não. Inquisição não é obra do Cristo, não. Né? Então, essas coisas erradas que existiram, como existe um monte de coisas menores hoje em dia, mas existe, não é obra do Cristo. Qualquer coisa que não seja de amor, de paz, de fraternidade, né, de benevolência, de indulgência, não é obra do Cristo. Legal. Arlete, mãe girafa aqui no Dalpino, tem outra pergunta. Quando eu falo lessa a família, seria não se autorresponsabilizar. A pessoa conta sobre as ações das pessoas, sobre as pessoas ao redor. Existe um programa para apoiar este ser humano? Então, existe, né, dentro do centro, na assistência, a gente tem os atendimentos fraternos, que é para fazer esse acolhimento, para que a pessoa possa dividir essa dor e à luz da doutrina, né, a gente passar algum esclarecimento. Isso nas preleções evangélicas também ela vai ouvir, né, essas reflexões. Mas de novo, tá? Muitas pessoas chegam lá realmente, né, com essa situação, culpando a família, culpando alguém pelas suas mazelas, e a gente fala, essa pessoa está disposta a vir aqui no centro? Ela está disposta a aprender? Né? Não, ela não está disposta, ou ela está seguindo outra fé. O convite, ele é pessoal e intransferível, né? Essa nossa caminhada, ela depende de nós. O De Luca, ele brinca isso, né? Ele fala, tem aquela senhorinha que vai no centro há 30 anos e toda semana ela pega e coloca o nome do marido na caixa de vibrações. Já gastou uma floresta de papelzinho e até hoje o marido não mudou. Mas não vai mudar, né? É ela que tem que mudar como ela lida com aquela situação. Ela que tem que mudar o sentimento dela em relação àquilo. A gente pode convidar, a gente pode, né? Mas a gente não muda o outro. O mais próximo que a gente chega de mudar o outro é o outro olhar para nós e falar assim: puxa, você tá diferente, você tá mais alegre, você tá mais paciencioso, você... O que aconteceu? Ah, não, estou indo lá no centro, estou gostando. Ah, então vou lá com você. Isso é o mais próximo que a gente chega de mudar. E mesmo dentro do centro espírita, né, tudo que a gente tenta oferecer de acolhimento, de esclarecimento, é um convite para mudança pessoal. Né? A gente brinca, o que a gente pode fazer de mais efetivo pela pessoa nos casos de desequilíbrio, envolvimento espiritual, é fazer o trabalho espiritual, a gente vai ajudar a reequilibrar, afastar aquela entidade que está perturbando. Mas até isso, se a pessoa não mudar, na semana que vem ela chamou as entidades de novo, entendeu? Então, não tem como a gente fugir desse processo de responsabilidade, não é culpa, né? Da gente assumir a nossa parcela, né, de mudar as nossas atitudes. Ah, mas eu não quero mudar, eu sou assim mesmo. Então, né, vai deixar o nome na caixinha de vibrações durante 30 anos. Não vai ter essa mudança. Né? Se a gente não se comprometer nesse nosso processo, e muitas vezes a gente chega no centro culpando os outros por isso, achando que, eu vou lá. Quantas vezes, né, a gente escuta isso? Nossa, fulano que tinha que ter ouvido essa palestra, fulano que tinha que ter visto essa aula. Não, quem tem que ouvir a palestra, quem tem que ver a aula, é quem está aqui hoje. É pra gente que a gente está fazendo isso. E a gente costuma até dizer que quem tem que ouvir é o próprio palestrante. O primeiro, né, seu Rui? Aquele que já estudou antes e está ouvindo depois quando está falando, né? Está ouvindo duas vezes. Mas então, não tem como, né, a pessoa que chega no centro com qualquer dor que seja, né? Seja uma dor dela mesmo, seja uma dor causada pelos outros, ou que ela identifica nos outros a causa dessa dor, ela não tem como lidar com isso se não fizer, né? E aí a gente sempre também fala, tá? O centro, né, a religiosidade é uma ferramenta maravilhosa para isso, a espiritualidade nos acolhe, está sempre nos apoiando, mas existe também toda a questão médica, né? Então, assim, bater um papo com um psicólogo, um terapeuta, tudo isso nos ajuda nesse processo de entendimento, amadurecimento, a lidar com as nossas emoções, lidar com os nossos sentimentos e ressignificar uma série de coisas que a gente traz em nós, né? A partir do momento que a gente para de culpar os outros pelas nossas dores, a gente já está um pouco liberto. Eu acho que a gente já melhora um pouquinho. Mas, o Daniel, o grande problema que existe na população em geral é que as pessoas acham que ele vai no centro espírita, o centro espírita resolve a situação dele de uma hora para outra. E não é bem verdade, né? Não é verdade nenhuma, né, seu Rony? Então, e como é que nós podemos fazer isso para que as pessoas entendam que ali não é um lugar de... bateu, chegou, bateu, já saiu bom. Então, eu costumo falar também, assim, e isso vale para o centro espírita, vale para qualquer outro tipo de religião, fé, filosofia, religiosidade não é fast food. Sim. Né? Não é quando a gente está com um problema, a gente vai lá correndo, quer pegar alguma coisa na hora para resolver e normalmente, mas é muito chato ter que ouvir a palestra inteira, eu só estou aqui para tomar o passe, já chega no meio da palestra, só quer tomar o passe e embora, não dá tempo de fazer tudo, né? A gente precisa construir a nossa fé, né? É um processo. Quando a pessoa chega na casa, muitas vezes ela já passou por diversos outros, já trilhou outros caminhos. Sim. Né? A gente costuma falar que às vezes o centro espírita é o último lugar que ela vai buscar, às vezes por preconceito, por medo, por enfim, né? Mas uma hora chega lá. E aí chegou no centro e acha que vai resolver. Não, não vai. Nós vamos começar agora um trabalho, nós vamos começar agora um entendimento. Você vai ouvir as preleções todas as semanas, vai despertar algumas coisas, vão ser lançadas algumas sementinhas, vai fazer o seu tratamento espiritual com os passes, mas é um processo, né? Não vai sair daqui hoje totalmente diferente, porque isso não existe. Se eu prometesse isso, eu estaria sendo... falso, né, com a nossa doutrina, falso com os ensinamentos do Cristo. Então a gente convida a participar do processo. A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para acolher, a espiritualidade está, né, sempre do nosso lado, mas a gente tem que fazer essa caminhada. Então aqueles que não têm paciência para esperar ou acham que a dor dele precisa ser curada imediatamente, não é lá no centro que eles vão conseguir. Então a gente vai aos pouquinhos, né, trazendo esse entendimento, trazendo esse esclarecimento. Mas de qualquer forma, desde a primeira vez que ele chega lá, muitas vezes a pessoa está naquele turbilhão, não consegue nem parar para pensar, e ali no centro encontra uma paz. A pessoa não sabe descrever o que é, mas por que eu estou falando isso para o senhor? Lá atrás, o senhor conhece, quando a Carmen tocava o domingo, o trabalho começava às 5 horas da tarde, que começava na assistência espiritual. E aí a gente chegava às 4h30 para fazer a preparação, fazia a preparação das 4h30 às 5, e assim começava o trabalho, tinha as entrevistas e atendimentos fraternos. E a gente falava para a pessoa: olha, o dia que você quiser fazer a entrevista, chega um pouquinho mais cedo, porque é por ordem de chegada. As pessoas começaram a chegar, né, é 4h30. Muitas vezes a gente chegava para abrir o centro, já tinha os assistidos lá. Não, seja bem-vindo, entre, aguarda no salão porque a gente vai fazer a preparação, mas tá tudo certo. Aí a gente falou: vamos tirar as entrevistas e atendimentos fraternos da hora da preleção, porque a gente acha que a preleção é tão ou mais importante do que o passe. Então, para que a pessoa não perca a preleção, vamos fazer a entrevista e atendimento antes. Legal, vamos fazer. Aí a gente começou a chegar às 4 para fazer a preparação, 4h30 começava o trabalho, e aí a gente introduzia as vivências doutrinárias. Sim. Que a gente fala dos temas enquanto a gente está fazendo entrevista e os atendimentos fraternos, para que a pessoa não fique no celular, não fique olhando para cima, ela está ouvindo alguns esclarecimentos da nossa doutrina. O que a gente percebeu, seu Rui? As pessoas começaram a chegar às 4h30? Não, começaram a chegar às 4, porque elas queriam... Então, elas querem estar naquele ambiente de paz, de acolhimento, mas, de novo, é gostoso, sem dúvida, a gente está lá há muito tempo, porque a gente também gosta, a gente se sente acolhido, mas não tem como acelerar esse processo. É um processo de amadurecimento. Sim. E vai levar o tempo de cada um. Eu estive lá fazendo uma visita lá, que fazia muito tempo que não ia lá de domingo. Fiquei assustado com a quantidade de pessoas que estão lá. E depois me falaram: não, aqui nós temos aquilo que nós gostaríamos de fazer e não conseguimos, vocês estão conseguindo, que é dar aquela orientação da doutrina antes do passe, né? Que é muito... como é que chama? É vivência doutrinária. Isso, essa vivência doutrinária, que é muito bom para que as pessoas tenham contato sem ter que fazer escola, aquela coisa toda. Mas é um primeiro contato. Isso, é um primeiro contato. É um primeiro contato. Achei muito bonito, achei muito bacana e fiquei contente de encontrar um casal que está lá participando há muito tempo com vocês, né? Então, muito legal. Mas... vamos para as perguntas, Carlinhos? Antônio Avaroto tem uma pergunta para você, Daniel. Ao verificar o erro e assumir a responsabilidade, pode minimizar nossas dores? Mas o outro, que foi afetado, como amenizar os danos? Então, de novo, o outro que foi afetado, se a gente tiver a oportunidade de pedir desculpa, de reparar a falha, que a gente o faça, né? Muitas vezes a gente, por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa insegurança, a gente acaba não tomando essas atitudes, né? Tem no Chosen, né? Tem Pedro e Mateus, eles têm aquela rixa deles, e aí eles vão conversar com Jesus, né? E aí Jesus fala, peça perdão, né? Mas e se o outro não te perdoar? Né? Mateus falando com Jesus, né? De pedir perdão para Pedro. Aí Jesus fala, não, mas o perdão não é para o outro, né? O perdão é para você. Quando você pede perdão, você se liberta desse sentimento. O que o outro vai fazer, e aí a gente tem que entender isso dentro da nossa caminhada, né? É lógico que a gente machuca os outros, é lógico que o nosso livre-arbítrio ao longo da nossa vida vai trombar nos nossos irmãos e a gente vai deixar algumas marcas que não são bacanas, né? Então, assim, se a gente puder reparar, a gente vai lá, pede perdão, se desculpa, tenta consertar a falha, tenta reconstruir aqueles laços, aqueles afetos, né? Mas não depende só da gente. A gente só pode andar até a metade, a caminhada da outra metade. E às vezes o outro vai ter um tempo diferente do nosso. E tá tudo bem também, né? Se ele não conseguir nos perdoar, isso é algo do foro íntimo dele, né? De cada um de nós, na verdade, porque quando acontece conosco também, às vezes a gente tem essa dificuldade. Então isso é do foro íntimo de cada um de nós. Qual que é a nossa responsabilidade? Zelar pelos nossos atos. Então, se os nossos atos trouxeram, né, sentimentos negativos, dores, a gente se responsabiliza por eles e tenta repará-los. Quando é possível? Muitas vezes nem é possível, né? A gente fez isso, nunca mais vai encontrar a pessoa na vida. Então faz uma oração, faz uma prece, pede perdão, né, em pensamento, no nosso coração, e esperamos que o outro, né, entenda isso, né? Foi a sua prece hoje, benevolência, indulgência e perdão. A gente não tem como construir isso se não for a partir do perdão, né? Eu gosto também de uma brincadeira assim. Você imagina que alguém foi lá, jogou uma pedra no outro e matou o outro. Aí, pela lei de Talião, alguém tem que vir jogar uma pedra nesse, matar esse, e assim ficaria um círculo infinito. Em algum momento, alguém vai ter que pegar essa pedra e colocar no chão e falou: eu não vou mais participar disso, né? Eu te perdoo, eu não quero construir nada dessa forma. Em algum momento a gente tem que quebrar esse ciclo, né? Com novas atitudes, com novos entendimentos, com novas possibilidades. Então, assim, é lógico que o que a gente faz gera marcas nos outros. Essas marcas às vezes são, né, pesadas, demoram a passar, mas a gente é responsável pela marca que a gente fez e, se possível, né, por pedir esse perdão, né, nos desculpar, tentar reconstruir. Agora, o que o outro vai fazer com isso é o que Jesus disse para Mateus: você está se libertando. E quando, né, nessa passagem Mateus pede perdão para Pedro, quem não sabe o que fazer é Pedro, porque aí essa responsabilidade ficou com Pedro. Mateus, ele se desculpou, ele falou: eu entendi que eu errei, né? Tô me desculpando aqui. E aí quem não sabia o que fazer com aquilo era aquele que, né, que foi pedido perdão. Então é isso, né? A gente só é responsável pelos nossos atos, tanto quanto a gente quando a gente vai tentar repará-los. Se a gente conseguir, ótimo, né? Agora, o que o outro vai fazer com isso tá fora da nossa alçada. A gente não tem ingerência, né, sobre essas atitudes e sentimentos do outro. E aí a gente trabalha a nossa aceitação também. Pode ser que ele não nos perdoe, pode ser que essa ponte não seja reconstruída nesse momento. E tá tudo bem. Eu vou aceitar, né? Vou ter indulgência, benevolência e vou estar disponível. Quem sabe num outro momento a gente consiga ressignificar esses sentimentos e reconstruir esses laços, essas pontes que foram quebradas. Mas a gente só é responsável por reparar as nossas faltas. O que o outro vai lidar, como cada um de nós lida com isso, aí já foge da nossa responsabilidade, entra na responsabilidade de cada um. Muito bom, né? E aí a gente chega à conclusão de que o ensinamento de Jesus: reconcilia-te com teu inimigo enquanto caminhas com ele, dá-nos a certeza de que os nossos inimigos de hoje são os nossos grandes amores e amigos de vidas passadas. E como você mesmo diz, durante a sua caminhada você vai sendo desleixado com alguma coisa e vai magoando as pessoas que caminham contigo, né? Ou seja, ele fala isso, né, Carlinhos, no sentido da gente perdoar, buscar o perdão do outro. Sim, né? A gente dá o perdão, né? Isso que eu acho que ele fala no reconcilia e é o que o Daniel falou, é a libertação. participação é sua. A gente tem um monte, a gente tem um monte de perguntas. Um monte de perguntas. Eu acho que a gente tem que ser mais... O Aécio César respondeu a primeira pergunta dele. Será não vai dar que tempo alguém, de falar tudo, né? Será que o que alguém chama de culpa não é só uma reação à sua expectativa frustrada? Onde encaixaria aqui a responsabilidade? Bom, expectativa frustrada, eu acho que, né, gera aí uma insatisfação, uma... Porque expectativa, para mim, é com relação a algo que ainda não aconteceu, algo que está acontecendo, né? Não seria expectativa no passado, né? O Cortella esteve aqui em março e ele fez uma... a palestra dele foi baseada em 6 tirinhas. E eu até trouxe aqui uma delas, porque eu acho que tem muito a ver com o tema que a gente está falando hoje. São 3 quadrinhos só. Ele conversando com a corujinha Filó dentro de um ônibus, explicando para a corujinha assim: você já reparou que o retrovisor é sempre menor que o para-brisa? Porque o passado é referência, não é direção, né? E o nosso horizonte é o futuro. Então, como o Jorge disse, é lógico que a gente vai olhar para o passado, a gente não pode esquecer, porque faz parte do nosso processo de aprendizado, os erros fazem parte disso e a gente precisa lembrar desses erros para não errar de novo. Ótimo, esse é o nosso retrovisor. Mas ele tem que ser menor do que o nosso horizonte. A gente está aqui caminhando daqui para frente. A gente aproveita essa oportunidade daqui para frente. Então, eu não olho culpa, né, como uma expectativa não atendida, né? Eu faço a leitura de culpa, como a gente trouxe a definição, como os nossos atos, né, que foram feitos e, né, hoje a gente avalia como não sendo bom. E pode até ser que na hora a gente achou que estava certo. Quantas vezes isso já não aconteceu, né? Mas hoje a gente olha e fala: não, aqui eu errei, aqui eu dei uma mancada, aqui não foi legal. E se hoje eu já tenho esse entendimento e não quero repetir daqui para frente, ó, ótimo, que a gente possa incorporar isso. Mas, para mim, expectativa não atendida seria sempre com relação ao que a gente está fazendo hoje a coisas futuras, não coisas do passado. Eu não enxergo assim, pelo menos. Legal. Aécio César tem a segunda pergunta. A culpa precisa existir para que alguém repare um erro? E a consciência dessa pessoa nesse contexto sai fora da caixa? Então, a gente chama de culpa por falta de uma palavra melhor, eu acho, né? Se a gente olhar para isso, não como culpa, mas mesmo com relação a esses atos passados, com responsabilidade, né, tendo entendimento que nós erramos e que nós temos a oportunidade de reparar ou fazer melhor, a gente sai da culpa e do medo, né? Nós somos criados ainda hoje, independente da nossa fé, da nossa denominação, seja ela cristã ou não: ah, não faz isso que o Papai do Céu não gosta, não faz isso que o Papai do Céu castiga, se não for uma criança boa não vai ganhar presente no Natal. A gente trabalha muito com culpa e com medo até hoje, né? A gente ouve isso, né? Então isso está realmente entranhado no nosso subconsciente, nos nossos valores, né? E o que a doutrina vem propor, o que o Cristo fala, né? Quando o Cristo fala lá para o jovem, né? Larga tudo e me segue. E ele fala, né, no Evangelho, que o jovem tinha muitos bens e não seguiu Cristo. Mas é para abandonar seus entendimentos anteriores, sua culpa, seus valores equivocados e seguir o Evangelho do Cristo, seguir a moral cristã daqui para frente, né? É muito mais do que só a questão do vínculo material. É a questão do que está no nosso íntimo, no nosso coração, e abraçar a proposta dos ensinamentos com aquilo que a gente oferece. Então, quando ele fala, né, se a culpa é intrínseca, pode ser uma forma da gente ler, mas como Kardec fala que não existem uma mesma palavra para exprimir duas ideias diferentes, né, eu prefiro até substituir culpa por responsabilidade. Mesmo quando a gente olha para as nossas falhas, a gente tem responsabilidade pelos nossos atos, perante a nossa consciência. Então, que a gente olhe e repare daqui para frente, né? Não fique preso nesse sentimento. Que aí, a culpa, para mim, ele tem um sentido intrinsecamente negativo. Então é realmente o que você diz, né? Responsabilidade. É responsabilidade, não é culpa. Errei, preciso consertar. Então é uma responsabilidade que assume, né? Terceira pergunta. Terceira... Não, deixa eu colocar aqui. No I, corretora de seguros. Aos 52 anos comecei a ter dificuldades de mobilidade. Nunca fiquei doente e hoje estou precisando de prótese de quadril e dores horríveis. Acredito ser um enorme resgate, pois aos 55 estou desanimada quase sem andar. Será que essa provação é resgate e foi escolha minha antes de voltar? Já sigo a doutrina há anos. Essa dor e dificuldade me chama a desistir. Em primeiro lugar, a nossa solidariedade aí a essa irmã, né, que está passando por esse desafio. E como a gente disse, não tenho a mínima condição de avaliar, né, a caminhada desse espírito e se esse momento que ela está vivendo tem alguma coisa a ver com algum resgate do passado. Nós não temos condição de falar isso, né, dentro da doutrina. E nem nos compete, porque se a gente é convidado a não julgar, né, que bem, né, teria a gente ficar aqui se debruçando sobre isso. O que a gente pode fazer, sim, né, é emanar as nossas melhores vibrações para que ela encontre forças e tenha o apoio, né, se ela já é espírita, também dentro da doutrina, dentro da casa que ela frequente, para lidar com esse desafio, na certeza, né, de que a espiritualidade, que os nossos protetores estão sempre ao nosso lado aí para nos auxiliar. Legal. E a gente sempre orienta também a procurar um profissional. Médico, né? Com certeza. Porque a Casa Espírita não tem o objetivo de resolver um problema particular de cada pessoa. Perfeito. Então, a gente, nesse caso, eu acho que tem que ser o papel de todo espírita também dentro dos centros espíritas, orientar a buscar ajuda. Médico, né? Se for aqui em São José dos Campos, também o trabalho do CVV é muito bom. Eu acho que vale a pena conhecer o trabalho do CVV, né? Ligar para, se não tem na sua cidade, ligue para o CVV, cvv.org, que é o Centro de Valorização da Vida. Então, busque apoio, tá? Busque o CVV, que eles podem ajudar bastante também, tá? Não, isso é no caso de conselho, né, Rodrigo? CVV é no caso de conversar. Sim, até para desabafar, né? Isso é importante. No caso, ele está falando que precisa de prótese. Sim. Pode ter certeza que quando você colocar essas próteses, você vai melhorar também. Sim, claro. Está cheio de gente aí que fez essa cirurgia, colocou prótese e está bem, né? O que acontece, não só aqui em São José, mas na rede de saúde, é que é demorado, tá? Então, esse nosso amigo, ele precisaria... Ela precisaria procurar justamente as UBS aqui de São José dos Campos, insistir, procurar, inclusive, até os seus direitos dentro da justiça, né? Porque está demorado justamente essa colocação e a prótese é muito, tem muita procura. Eu estou dizendo que eu trabalho com saúde lá na Câmara, e é muita procura, e infelizmente a gente vê que o SUS não consegue atender a todas as pessoas, mas ela tem que insistir, tá? Isso não é nenhum pecado, não é nenhuma... É um direito que ela tem, né? Sim, de procurar... Sim. É aprovação, viu? É aprovação. Você tem que ter paciência. Tem que ter paciência, mas tem que procurar, né? Claro, não é ficar esperando lá. Mas por isso que eu estou falando que é aprovação. É isso. Se a pessoa não quiser... Não pode desistir, tem que ir para frente. Exato. Até não nos procurar, a gente está lá na Câmara à disposição dela, da gente poder fazer alguma coisa por ela, né? Você ouviu, né? Se puder, São José. Em São dos Campos. Qualquer coisa você pode dar um. Rui trabalha lá. Ela é de São José? É de São José? O Rui trabalha lá com o vereador Fernando Petit. Isso. Se precisar de saber. Ela é de Araçatuba. Araçatuba está morando em Guarulhos. E Araçatuba vai receber o Encontro Nacional dos Amigos de Chico Xavier, tá? Legal ter falado então, aí de Araçatuba. Ela não é de São José. Mas então, ela está morando em Guarulhos, né? Guarulhos é aqui do lado. Com lá mesmo. Não, Jorge, o que me preocupa, Guarulhos. Ela diz que me chama a desistir. Mas desistir do quê, Onoia? Vai desistir da vida? Desistir da vida, né? Tem uma resposta muito simples para isso. Se você tem um problema sério agora e desiste da vida, tirando-a nesse momento, você vai voltar com o mesmo problema que você tem hoje, acarretando uma culpa maior ainda sobre... Chico Xavier falava isso também. Tirou a vida. Esse que é o grande problema. Isso eu já passei por esse sentimento, então já me cutucaram bastante sobre isso. Faça isso. Quando você quiser tirar a vida, tira. Só que na próxima você vem com o mesmo problema de hoje e vai voltar com a responsabilidade do ato que você praticou. Então, é muito perigoso. Viu, Noê? Se eu entendi isso que você está colocando. Vamos para as próximas perguntas? Vamos. Então, acho que tem a terceira pergunta aí do Aécio. Do Aécio, né? Quando alguém busca reparação, seria apenas uma sutil vingança disfarçada de responsabilidade assumida para desarmar o outro? Se for com esse sentimento, está bem equivocado. Não, a ideia, né, de reparação é que a gente vá, né, com o coração leve, tentar reconstruir aquilo que foi afetado de alguma forma. Se você for com esse intuito de, né, de alguma forma ter uma superioridade moral, de se sentir mais importante ou melhor do que a pessoa para quem você está se retratando, aí o seu ato tem bem pouca efetividade na reconstrução desse sentimento. De novo, né, no Sermão do Monte, Jesus não se preocupa mais com os nossos atos exteriores. Ele nos convida a olhar para os nossos sentimentos, para o que está dentro de nós, né? É, porque Jesus não veio falar para o corpo, veio falar para o espírito. Sim. Então, a ideia de você pedir a reparação como uma vingança disfarçada não faz sentido à luz do Cristo nem da nossa doutrina. Tá. Verdade. Eu acho que eu pulei aqui também. Tem uma mensagem aí, tá, do Tico Teco. O Tico Teco pode falar o nome dele, né? Não sei se é Tico ou Teco, né? Mas aí depois comenta aí qual que é o seu nome. Você é os dois, né? Posso complicar um pouco a questão, né? E quem mata alguém, como no caso de assassinato, por exemplo, poderá se reconciliar com o morto? Então, do ponto de vista espiritual, vamos separar essa pergunta. Existe a lei humana, né? Nós temos responsabilidade pelos nossos atos, isso é um crime, ele vai ter que responder perante a lei humana, ponto. Né? Quando a gente fala de responsabilidade, quando a gente fala de perdão, não significa que a gente não tem que arcar com as consequências dos nossos atos, tá? Tanto perante os homens, quanto perante a nossa própria consciência. Agora, é fato, né, que todos nós aqui, em alguma encarnação anterior, nós já matamos alguém, né? Em algum momento dessa nossa longa caminhada espiritual, a gente já matou alguém. Escravizamos, né? Escravizamos, ou fizemos coisas piores. Ou foi escravizar. Então a gente precisa, sim, né? A gente precisa se reconciliar, se nós fazemos parte dessa grande família universal. Como o Jorge disse, nós estamos numa caminhada planetária nessa ascensão até chegar a um mundo, né, puro, mundo feliz. Aí a gente vai ter que conviver, né, se reconhecer enquanto irmãos do mesmo pai, que hoje a gente não se reconhece. Então, a gente vai ter que se reconciliar com todos, independente do ato que a gente praticou. Se a gente assassinou alguém, do ponto de vista espiritual, em algum momento no futuro, a gente vai ter que reconstruir esses laços, tá? O que não significa que a pessoa não tem que responder pelos seus atos, tanto perante a lei humana, quanto perante a sua própria consciência. Tá? Muito. São coisas diferentes. Muito bom você ter tocado nisso, falado nisso, Daniel. Porque eu lembrei agora de Chico, que a gente estava comentando no dia da... A gente fez um programa especial do Dia das Mães, né? Uhum. E a gente tinha comentado que ele ia visitar todo Dia das Mães, né? Ele ia visitar os presos nos Dias das Mães para poder... já pegar os dois, né? Pega tanto o preso ali, fazer e quanto as mães também, né? E um dia ali. E aí perguntaram pra eles, né? Perguntaram pra ele por que que ele vai lá na visitar os presos. Ele ia lá visitar os presos. E ele falou: sabe qual é a diferença deles pra nós? É que eles foram pegos. Exatamente. Né? Se voltar para as encarnações passadas, nossa, a gente aprontou tanto, né? A gente, se for ver como não era evoluída, a consciência não é evoluída, né? A gente também não tinha. Não tem. Ou seja, não existem vítimas nesse mundo, né? E aproveitando isso que você fala, né, Rodrigo? Comentei ali sobre a gente aproveitar ao máximo essa encarnação, porque é a condição que a gente tem. eu olho para mim e enxergo isso, né? Quer dizer, olha quanta coisa eu tenho bem resolvida e agradeço por isso na minha vida, para ter a condição de me dedicar um pouco num trabalho de assistência, né? Estudar um pouco mais a doutrina. Então, olha quanta coisa a gente, né, recebeu, nos foi confiado nessa, sim, encarnação, para a gente poder ter essa oportunidade. Será que na condição daquele irmão a gente teria agido diferente? Eu não acho que nós somos diferentes do ponto de vista espiritual. Nós estamos, né, mais ou menos todos no mesmo estágio. Então, como as nossas dores são relacionadas muitas vezes às atitudes dessa encarnação, colocada na mesma situação, provavelmente a gente teria feito igual ou pior. Então, de novo, a importância de não julgar, de novo, a importância do olhar caridoso, amoroso. Eles têm que reparar o erro deles. Não é isso que a gente estamos dizendo o contrário disso. Mas se a gente puder ajudar nessa reconstrução, puder ajudar, né, nesse recomeço, é essa a proposta do Cristo, é essa a proposta da doutrina. Tá, mas o mais bacana, o Daniel, o que eu peguei quando você disse... E nós estamos restritos à nossa família consanguínea. Sim. Nós entendemos ainda que fazemos parte de uma única família universal, e quando nós começarmos a olhar nos olhos dos outros como verdadeiros irmãos, nós vamos trabalhar em prol de um todo. Sim. E nós estamos trabalhando no nosso egoísmo em torno da nossa família, esquecendo que a nossa família são todos, né? E mesmo esse egoísmo, né, trabalhando só na família, já é uma evolução. A gente já consegue sair um pouco de nós, que antes era só a gente, e a gente já consegue cuidar pelo menos daqueles nossos consanguíneos. Um dia, né, e é essa a história da nossa evolução, um dia a gente vai conseguir olhar para todo mundo como verdadeiros irmãos e auxiliar independente desses laços consanguíneos. Né? Eu costumo até brincar, viu, Daniel? Para chegar nesse ponto que nós estamos aqui, sentado aqui, para falando sobre Jesus, olha, foi uma caminhada, viu? Não foi fácil, não, viu? Porque a gente observa que nós tivemos muita dificuldade e estamos tendo ainda dificuldade para chegar nesse ponto, porque não é fácil, né? Não. É porque eu lembro que lá na... A gente trabalhava ali na favela, ele perguntava para as crianças: por que você não traz seus pais? Ah, não, meu pai não vem aqui no centro espírita. Aí um dia nós pegamos um pai e perguntamos: por que o senhor não vem aqui? Ele falou: de jeito nenhum, porque se eu vier aqui, as pessoas vão dizer que eu sou uma pessoa fraca de vir aqui na religião. Eu falei: poxa vida, então você vê que... tem muitos que acham que nós, como estamos aqui dentro de uma religião, somos pessoas fracas. Eu acho que nós somos pessoas muito fortes para poder fazer esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo, né? Sim, sem dúvida. E agradeço a oportunidade, né? Como eu falei, tudo isso que foi confiado nessa encarnação, para ter essa oportunidade, né, de se dedicar um pouco, porque a gente tem uma série de coisas que já estão bem resolvidas na nossa casa para a gente poder estar aqui hoje, né, seu Rui? É, porque que nem, por exemplo, hoje você vai sair daqui a pouco você está lá no Paulo de Tarso. Você podia muito bem estar em casa, vendo televisão, aquela coisa, mas você prefere ir lá. Participar junto com as pessoas. Isso já é um progresso, né? Recebi tanto, deixa eu devolver um pouquinho, né? Sim, é isso mesmo. É verdade, não tem dúvida, porque uma das coisas que a gente aprende muito dentro da doutrina espírita é que, à medida que você pratica, você trabalha, você é muito envolvido pelos bons espíritos que está sempre nos auxiliando, né? Uhum. E eu ouvi isso da dona Dalva no curso de médiuns, né, que a gente fez lá na Casa do Caminho. Ela falava: embora a gente não precise estar no centro espírita para ser espírita, né, a gente deveria conseguir ser espírita o tempo todo. Ela falava assim: se a gente se afastar daqui, se a gente não ficar ouvindo a mesma coisa toda semana, a gente esquece rapidinho. A gente precisa estar aqui. Eu olhei a Dalva, tem muito problema de saúde, mas o que ela fez, ela, o Luiz Piagno, até nós estávamos conversando outro dia, eles adotaram muita criança que ia lá no lar Esperança, lá no CVV, né, que é Francisca Júlia. É um trabalho maravilhoso. Hoje, infelizmente, ela não está com mais saúde, mas receba o nosso abraço e o nosso carinho. Eu sou muito grato por ela ter nos acolhido, eu e a Natália lá. A gente fez o curso de médiuns com ela na Casa do Caminho, uma pessoa maravilhosa, um espírito assim de luz mesmo. Legal. Vamos então para mais um aqui. Tem mais uma? Eu visitei a Dalva, fui no, na casa do Piagno trocar o refil do purificador de água dele no tempo. O carinho com que ela me olhou, o carinho com que ela me acolheu, me deixou tão emocionado que na hora de vontade de chorar. Eu falei assim, não, eu vou ficar sério porque se eu chorar aqui, ela vai achar que é alguma coisa que eu tenho. Não, então, eu tava falando ontem com o Daniel Piagno, ontem lá no Caldinho, né? Que eu tava no Caldinho? É, eu falei pra ele, eu tô me sentindo o cara mais velho aqui nesse curso de voluntário da mocidade. Porque todos os alunos aqui, são todos jovens, né? Eu conheço todos os pais. Eu conheço, no caso do Gabriel Piagno, eu conheço o pai, o avô. Não, e o Daniel, ele dirige turma. E o meu neto tá fazendo a escola de aprendizes com ele lá na casa do caminho. Tá adorando, né? Que bom, não sabia que a escola era tão boa assim. Boa. É boa assim, só você fazer com seriedade que você vai gostar, né? O Daniel, o César tem a saideira dele. Vamos lá. A responsabilidade vem antes ou depois da culpa incisiva, ou seria o seu inverso? Então, na nossa caminhada espiritual, por conta do nosso entendimento, eu acho que a gente traz primeiro a culpa, né? Primeiro, por falta de entendimento, a gente se penaliza pelos atos do passado, sem saber como agir com esse sentimento, sem saber o que fazer dali para frente. Aí, quando a gente resgata a mensagem do Cristo, quando a gente traz os esclarecimentos da doutrina, fala assim, olha, o passado a gente não muda mais. Então, assim, vamos lidar com isso, né? Com outro sentimento, não vamos ficar presos, não vamos ficar vivenciando. Porque quando a gente está na culpa, quando a gente está nesse sentimento negativo, a gente está o tempo todo de novo naquela situação, preso naquele sentimento. A gente está revivendo, rememorando, a gente se coloca lá. Então, quando a gente caminha no nosso entendimento, eu acho que aí a gente consegue ir abandonando a culpa aos poucos. De novo, não é na primeira preleção que a gente vai fazer isso, mas conforme a gente vai construindo a nossa fé, a gente vai abandonando esse sentimento e aí vai entrando no lugar, né, a responsabilidade. Aí vai sendo substituído pela sua responsabilidade. Daniel, interessante que a enquete que o Rodrigo colocou tá em cima disso aí. Uhum. E tá dando 51 a 49. Entendeu? O que que acontece? Você falou primeiro a culpa, eu falo primeiro a responsabilidade. E não tá errado nenhum dos dois, eu acho. Por quê? Porque para mim a culpa é o que ficou para trás. Então eu tenho a responsabilidade de corrigir isso. Uhum. Né? Agora eu tenho a responsabilidade de não me sentir culpado lá na frente depois também. Sim. Né? Então é como a gente trabalhar num departamento, por exemplo, e ter o chefe do departamento. Esse departamento é responsável por tudo. Uhum. Mas se tem um funcionário lá que roubou, o funcionário foi culpado, mas ele é responsável. Sim. Né? Ele não vai deixar de ser responsável por isso. Ele tem que ter criado mecanismos para não acontecer aquele roubo. Né? Então a responsabilidade para mim é do futuro. É você não olhar para frente. Uhum. E a culpa é do passado. Aí você tem que ter responsabilidade para corrigir aquela culpa. Então você fica nessa culpa, responsabilidade. Por isso que está dando 41, 51, 49. Eu acho que falta uma palavra no português que não inventaram ainda, que existe só no inglês, né? Não sei se em outras línguas existe, que é accountability. Né? É diferente de responsibility. É o guilt, né? Que é culpa, né? Existe uma palavra que não existe em português, que para eles, né, para o hemisfério, mais na língua inglesa, né, significa que ele não foi responsabilizado por aquilo, ele foi acontabilizado. Não existe uma palavra em português. Sim, sim. Que ele, além de ter que pagar, vai ter que ainda cobrir, vai ter que cobrir as despesas, ou seja, não existe essa responsabilidade em português, né? Não sei se você conhece. Eu não conheço também, eu conheço o termo em inglês, mas eu não conheço também um sinônimo em português. Que são diferentes, né? Muitas vezes a gente escuta isso mesmo no meio empresarial, né? Como accountability mesmo, eles usam o termo em inglês, né? Porque não existe em português. Não. E qual a importância, por exemplo, de Kardec ter trazido as palavras e definido as palavras, né? Porque quando você define uma palavra, você consegue entender um pouco mais o significado, né? Ele como pedagogo, professor, né? Um espírito muito evoluído, ele se preocupou, ele falou, gente, para que a gente possa aproveitar tudo isso que os espíritos trouxeram, a gente tem que começar de novo, a gente tem que desfazer conceitos, a gente tem que trazer novos entendimentos, e se essa palavra ela vai trazer um peso inerente a ela, porque ela é usada, então a gente vai criar novas palavras, vai criar novos termos para trazer essas novas ideias. Tamanha a grandiosidade dessa mensagem. É que nós falamos em dogmas, né? Sim. É uma série de dogmas que a gente aprendeu e que não é fácil de desligar. Continua trazendo coisas. Até hoje, né, até seu hoje. Então, e o bacana de tudo isso que você está falando, Daniel, é que você deixa no passado a culpa, sim, traz a responsabilidade, como o Jorge falou, para o presente, para que você amanhã seja sempre verdadeiro naquilo que você trouxe do passado, que é a culpa. Onde a responsabilidade te faz sempre provar para si mesmo que você mudou o passado. É, e trazendo essa responsabilidade, de novo, né, a gente tenta aproximar a nossa prática da nossa teoria. Porque a gente vai aprendendo um monte de coisa, tá? E o que, que a gente faz com isso, né? E aí entra nisso que o Jorge falou. Então, assim, eu sei que lá na frente eu também vou olhar para o que eu estou fazendo hoje e vou, né, ter essa responsabilidade. Então, que eu semeie hoje coisas que eu vou me orgulhar lá na frente, né? Vamos lá, então, para o intervalo e a gente vai com música ou vai para... Não, sem música. Música a gente deixa... Para o momento de gravado. Tá, legal. Antes, deixa eu só passar um recado aqui. É, eu queria comentar que a gente está na última semana da campanha, tá? Uhum. Da promoção aqui, do outro lado aqui, da promoção Ganha Mobília da Cozinha. Eu vou soltar aqui a vinheta, mas só avisando que essa é a última semana, tá? Então, no próximo domingo a gente já não volta mais com essa campanha, que é para os nossos ouvintes vincianos, quem adquiriu um imóvel lá do residencial da Vinci, lá para morar pertinho lá do Rui, do lado da Vila Maria, né, Rui? Essa mora gente boa lá. Vai ganhar toda a mobília da cozinha também, tá? Então é uma promoção para os ouvintes da rádio, tá? Então quem quiser lá conhecer, convidamos para conhecer, lá tem um espaço, tem lá toda a maquete e tudo mais do residencial, né? Vale a pena conhecer. Vou soltar a vinheta e a gente já volta para os intervalos, né? A uns 500 metros do centro de São José dos Campos, né? Exatamente. Isso é 5 cara... minutos de tudo lá. É super perto. Qualquer lugar que você for é 5 minutos. Então vale a pena conhecer, tá? Então coloque aí o celular aqui do lado, né? Ou entre no site vivenciaespirita.org/bpplan, tá? Vai aparecer o endereço para vocês aí. É só entrar em contato com eles, dizer que escutou aqui pela rádio Vivência Espírita, ou ir lá conhecer, dizer que escutou aqui pela rádio Vivência Espírita, que vai ganhar toda a mobília da cozinha. Não precisa levar nada disso que o Rodrigo tá falando, tá bom? Tá. Tudo isso aí que ele tá falando, é só chegar lá e falar, eu ouvi lá no programa. Pronto. Só que eu tenho direito a isso aqui. Tem? Eu vou falar que você tem. Tá bom? É isso mesmo. Foi o que eu falei, mas tá bom. Se for para botar um celular nesse negócio aí, tem gente que não sabe. É pronto. Só ir lá no endereço lá que a gente vai aparecer aqui na vinheta. Uhum. E falar que ouviu aqui pela rádio Vivência Espírita. Qual é o endereço? Tudo certo. Ixi, agora você me pegou. Não, de cabeça, não. Sebastião Úmio. Eu já pego aqui e coloco aqui para vocês. 800 e pouco, parece. 1800. Isso, eu pego aqui o Instagram aqui e coloco para vocês aqui, tá? Mas vai aparecer aqui na vinheta, que a gente reforça depois. Então vamos lá e a gente vai para o momento de Gavale depois para comentar aqui. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Há algum tempo atrás, lemos a notícia de que um médico alemão acusado de vários crimes sexuais e assassinatos suicidara-se na prisão enquanto aguardava julgamento. Sem entrar no mérito quanto à veracidade de ter sido ou não suicídio, recordamos que são muitas as notícias desse gênero. É comum criminosos tentarem fugir da culpa pela porta falsa do suicídio, ou evadindo-se do local dos erros cometidos, querendo apagar as marcas dos delitos, fugindo para outra localidade. No entanto, estando em si mesmos, a gravação dos desatinos deles terão que dar conta onde estejam, sob quaisquer disfarces de que se revistam, pois a cada um será concedido conforme suas obras. Assim, a culpa acompanhará o culpado sempre até que consiga dela libertar-se pelas realizações no bem ou pela transformação das energias grosseiras e perturbadoras através dos filtros dos sofrimentos reparadores. Ademais, o criminoso cujo crime fica oculto das leis humanas não consegue livrar-se da vítima, a não ser que esta seja um espírito superior. Contrariando o dito popular, morto animal, extinto o veneno. Aquele que saiu do corpo sem sair da vida, planejará a vingança. Permanecerá vinculado ao seu algoz, emitindo vibrações desequilibradas e desequilibrantes, de forma a perturbar a mente culpada, induzindo-a à loucura ou ao suicídio. É por esse motivo que muitos criminosos não suportam a presença invisível de suas vítimas e caem em desatinos de grandes proporções. Essa vinculação se dá mente a mente e só se efetiva porque há a conexão ódio-remorso. Quando o agente do ódio se aproxima da criatura culpada com suas vibrações perturbadoras, destrambelha o psiquismo desta, causando convulsões epiléticas, entre outros desequilíbrios. Não queremos dizer com isto que todas as enfermidades mentais são de origem obsessiva, pois incorreríamos em grave erro. Para algumas pessoas, essa forma de resgate do culpado tem sabor de castigo divino. Mas assim não é. O que ocorre é que existem leis das quais não poderemos fugir, e uma delas é a lei de causa e efeito, ou de ação e reação. O homem tem o livre arbítrio para agir, pois que a nada é constrangido, mas, perante as leis divinas, assume toda a responsabilidade dos seus atos. Dessa forma, se todos observássemos a recomendação do Cristo de fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, não teríamos tantos frutos amargos para colher. Você sabia que não é somente pela dor que podemos resgatar nossas faltas? Conforme afirma o apóstolo Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Assim, temos duas opções. Resgatamos pelo amor, dedicando-nos ao bem dos semelhantes, ou pela dor, que age como um buril, aparando as arestas do nosso caráter. Daniel, acho que a reflexão proposta aqui já traz, né, as respostas ali dela mesma, tanto com relação ao sentimento, né, nós nos unimos pelo amor e pelo ódio, então a questão da culpa que acompanha o culpado, né, de novo, todos nós somos responsáveis pelos nossos atos, tanto mais responsáveis quanto maior for o nosso esclarecimento. Né? Isso é pacífico dentro da doutrina, ninguém discorda disso. Mas a gente também acredita na misericórdia infinita de Deus, das suas leis naturais que nos acolhem e governam, né, toda a criação, e sabemos que para que a gente possa evoluir, para que a gente possa atingir o nosso estágio de espírito puro, nós precisamos trazer esse entendimento, fazer esses resgates, fazer, né, essa caminhada. Então, nós não temos como fugir, né, desse processo de aprendizado. E aí, se a gente vai chamar a culpa que acompanha o culpado, de novo, essa é uma leitura que a gente faz, mas para mim, Daniel, traz essa visão negativa da palavra culpa. Então a gente vai aos poucos, conforme a gente vai ascendendo espiritualmente, substituindo por responsabilidade, entendendo que todas as nossas escolhas têm consequências e nós precisamos, no nosso processo de aprendizado, incorporar em nós todas essas virtudes que estão ainda latentes. Então aquilo que a gente ainda não desabrochou, a gente vai ter que desabrochar. E aí a gente está nesse processo contínuo, né, de vencer nossos vícios e defeitos e fazer desabrochar nossas virtudes. E aí ele traz de novo, né, o resgate do ensinamento que o amor cobre a multidão de pecados. Então, todo bem que a gente está fazendo, ele constrói, né, nesse nosso processo evolutivo. Porque a gente não evolui em teoria e a gente não encontra Deus senão no nosso próximo. A gente, para fazer o bem, para vencer o nosso egoísmo, a gente precisa caminhar em direção ao próximo. E aí é onde entra o BIP, né? A gente tem que ter essa aceitação, tem que ter esse perdão, tem que ter, né, essa benevolência. Assim como os outros têm conosco, tá? Nunca vamos esquecer isso, porque senão a gente se coloca nessa condição de alguém que está sempre fazendo. Não, a gente recebe o tempo todo, a gente recebe muito, né, e a gente doa um pouquinho. Então, dentro dessa reflexão, realmente, né, já foi falado aqui, encurtar a nossa existência aqui na matéria não vai resolver nenhum dos nossos problemas. A gente está aqui num processo de aprendizado e para aprender a reparar os nossos erros. Essa ligação existe, estejamos nós encarnados ou desencarnados, e é por isso que é importante a gente ter esse entendimento do perdão, porque se a gente não quer se ligar aos outros, né, pelo ódio, pelo rancor, por esses sentimentos negativos, perdoa. Né? Perdoa, a gente não vai estar se conectando nessa mesma frequência vibratória. Então, ainda que o outro nutra por nós esse sentimento, a gente já se libertou disso daí, né? Eu já aceitei, né? Não significa que a gente precisa caminhar junto, né? Lado a lado, mas deixa aquele irmão seguir o caminho dele, a gente vai seguir o nosso, e na certeza que em algum momento lá na frente a gente vai convergir, a gente vai se encontrar, né? Se isso não é possível agora, que a gente pare de se machucar e perdoa para não ter essa ligação, né? E que a gente vá sempre nessa busca, né, de incorporar em nós aquilo que a gente está aprendendo, reparar as nossas faltas, mas com leveza. De novo, sem martírio, sem esse pesar, que muitas vezes, como eu comecei falando, acho que vale a pena encerrar falando, a gente vai buscar a doutrina como esse nosso último refúgio para cuidar das nossas dores, encontrar um entendimento que a gente ainda não achou, e a hora que a gente se depara com a nossa responsabilidade nesse processo, a gente não quer lidar com isso. A gente prefere se afastar, né? O Rodrigo até brincou, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. E é isso, né? Eu vou buscar a resolução dos meus problemas externos, né? De alguma coisa fácil, alguma coisa que eu posso ir, sei lá, uma vez por semana, alguma coisa. Eu não preciso me comprometer muito mais do que isso. E a proposta do Cristo é, né? Vamos aqui, vamos aproveitar, vamos se melhorar, vamos amar uns aos outros, né? Vamos tentar vencer o nosso egoísmo nos direcionando em relação ao próximo. Mas sempre sem culpa, sempre sem ficar preso nesse sentimento negativo. Porque isso é ruim, tanto para o algoz quanto para a vítima, né? Então, assim, que a gente se liberte disso. A vítima cabe perdoar, né? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que a gente consegue, não estou dizendo que é feito numa única existência, ponto. Né? Mas é esse o convite que o Cristo nos faz. Essa é a utopia que a gente está buscando, caminhando em direção a ela. Porque, de novo, né, se fosse pedido para a gente amar só os amigos, a gente não consegue fazer nem isso hoje, né? Então, Cristo vai além. Cristo nos pede para amar os inimigos. Então, essa é a utopia. A gente também não consegue fazer, mas é o que a gente está construindo em nós mesmos. Então, como algoz, como vítima, né, nos cabe o perdão. E como algoz, essa reparação. Na certeza sempre que perante as leis divinas, perante as leis naturais, é sempre melhor sermos a vítima do que sermos o algoz, né? Porque a nossa responsabilidade é maior quando a gente é o algoz. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Então, com oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? A gente está no momento agora dos aniversariantes da semana. Então, tem os aniversariantes lá da Fraternidade Paulo de Tarso, do dia 25. Hoje, a Nátia Tâmara Araújo, nossa grande amiga Nátia. É verdade. Dia 27, a Ellen Cristina Ribeiro. Dia 28, Matheus de Oliveira. No dia 28, Aline da Cruz Mazini. No dia 28, também Fernanda Mara dos Santos. No dia 30, Larissa Alves Avari. E no dia 30, Lilian Carla Poloni. No dia 31, Aparecida Cristina dos Santos. E mais o pai do Daniel. Meu pai faz aniversário amanhã. Seu Geraldo. Seu Geraldo. Seu Geraldo. Então, seu Geraldo, um grande abraço. E amanhã já vai ter festa lá? Não, vai ser semana que vem. Seu Rui, eles moram em São Paulo. O pessoal tá reclamando que só fala os aniversariantes do Paulo de Tarso, pô. Não, é só mandar de outra. Já me cobraram. Eu fui na casa do Caminho, pô, é só vocês mandarem pra gente que nós falamos. Poxa, não tem problema, né? É, Jorge? Com certeza. É. Aqui aqui na nossa lista nós temos aniversário em geral, não é só no, né, de todos os lugares. Tô pegando o pé do Rui. Principalmente de quem ouve, de quem vê o programa, né? A gente sabe quando é o aniversário, a gente coloca aqui. Então é só colocar pra gente que a gente já deixa fixo aqui no nosso. Na nossa pasta. Tanto que às vezes o Rui fala lá aniversário de alguém e eu tenho aqui também na lista geral, né? Então, mas a Mariana, mensalmente, ela manda a lista dos aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Exatamente. Quem faz aniversário hoje é a Maria Estela, a Estela lá da AME. Opa! Né? E dia 29, quem faz aniversário é a Dona Marli, Alexandrino, Dona Marli também, da AME também, do Grupo Castelã. Aqui também dia 25, Ulisses Matarazzo. Faz aniversário. São esses do mês aqui, mais. Aqui eu tenho também a Roseli, lá Tamashiro, lá do Recanto da Prece, né? Não, Recanto lá, Irmão Sheila, perdão. Também fazendo dia 29 de maio, fazendo aniversário, né? Que você teve lá no Recanto, né, Jorge? Ah, foi legal lá ontem. Fernanda, como é que foi? Fernanda foi fazer as cartas lá, né? Quando, trabalho de psicografia, foi muito bom. Teve 270 fichas lá para atender. E a Elaine também foi junto com a Elaine, a filha do Maurício e do Heloísa, também legal. É médica de psicografia, foi lá ajudar. Receberam bastante carta lá, né? Estamos o dia inteirinho lá, até a noite. Depois passamos lá na casa do Fábio e viemos. Agradecer o Fábio, agradecer o Edson, agradecer todos os trabalhadores lá do Recanto de Luiz e Mancheila pelo trabalho lá. Né? Foi muito bacana mesmo o trabalho que a Fernanda que dirige, claro, né? O trabalho das cartas consoladoras. E então, nós queremos também parabenizar o pessoal da CAN, da Mocidade Espírita, aqui de São José dos Campos, que ontem fizeram a caldinha, que foi um sucesso. Né? Foi um sucesso. Venderam todos os convites antecipadamente, que a gente divulgou aqui também, né? Mas eles se mobilizaram todas as casas e venderam todos os ingressos, tanto que não tinha mesa para o pessoal sentar. Então o pessoal assumiu a responsabilidade. Assumiu. Ninguém teve culpa, porque vendeu tudo. Uma fila enorme para entrar, uma fila enorme para pegar os carros. Mas foi um sucesso. Foi muito legal. E você era o mais velho de lá? Era Nossa você. Senhora, eu me sinto mais velho. Não. Isso aí é um exemplo que a mocidade pode fazer coisas maravilhosas, só se unir, né? E fazem, eu tava assim, impressionado, como achando assim, né? A gente fica meio distante, porque o nosso público aqui é 50 a mais, né? Pra cima. Mas quando eu tô cursando lá o curso de voluntário da mocidade, o quanto eles trabalham no Centro Espírita. Né? Então, o quanto eles assumem atividades, eles fazem os encontros, arrecadam dinheiro. Bota a mão na massa. Então, assim, eu tô impressionado, porque lá é o futuro, né? É o que o Emmanuel diz, é a semente do Espiritismo. É. Né? A gente vai passar, né? A sorte da mocidade é que os mais velhos morrem. Ah, sim. Para não assumir, porque enquanto eles estão na mocidade, ninguém quer deixar eles assumir nada. Mas eu achei legal, por exemplo, no sentido ali, deles terem um pouco de autonomia para definir algumas coisas. Então eles vão inovando algumas coisas, né? Que geralmente nas outras departamentos da casa não tem essa liberdade, né? Fica lá preso aos comitês, no caso da Aliança, por exemplo, fica preso aos comitês que tem que deliberar sobre o assunto. Para fazer alguma inovação. A mocidade não. A mocidade pode ir lá e inovar. Isso daí, eu lembro que eu fui fazer uma palestra lá no Novo Horizonte. A moça chegou. O senhor lá do Paulo de Tarso, pô, outro dia eu fui lá, eu vi o pessoal fazendo pizza. A mocidade fazendo pizza. Falei, não, eles fazem. Põe a mão na massa. E fizeram um monte de pizza. Isso já faz uns 10 anos que aconteceu, né? Então quero, e agora com o caldinho. Muito legal, quero parabenizar então a Bia e o Glauber, né, que são lá estão à frente das coordenação, né, da juventude lá da mocidade aqui do Vale, né, e toda a equipe que que trabalhou lá e fizeram acontecer. A mãe da Bia já era uma liderança no meio espírita há 30 anos atrás. E o pai dela estava lá fazendo... Aí o pai, eu estava conversando com ele, porque quando eu estava em São Paulo, eu estava trabalhando lá no centro Razin, lá em São Paulo. E ele falou, nossa, eu trabalhei lá há muito tempo e tal, não sei o que. Eu saía da Paulista, né? Ia lá a pé e trabalhava lá como Exu... tranca-rua, né? Uhum. Ficava lá abrindo, fechando a porta. Só é mais fácil ser guardião, externo, guardião. Aí eu falava que era o Exu tranca-rua. Então valeu a pena, Caldinho, mano. Valeu, muito a pena, muito legal. São de parabéns. Então vamos lá pra hora da dica. Então, a hora da dica, né? Então, Daniel, comenta aí o que dica você quer dar aí? Livros, filmes, séries? Você já falou uma aí também, mas vale a pena. Eu vou recomendar esse livro aqui, né? Tem tudo a ver com o tema que a gente trouxe para conversar hoje. Foi um presente da nossa querida amiga Patrícia para minha esposa, né? E como eu vinha fazer o programa, eu comecei na leitura dele. E muito bom o conteúdo do livro. Chama Reconcilia-te as Faces Ocultas da Culpa, a autora Adriane Bacarin. Então, muito interessante, tá? Fica a recomendação aí, uma reflexão muito racional da nossa doutrina e como a gente lida com esse sentimento de culpa. Legal. Bacana. Reconcilia-te, como é que é? Reconcilia-te as Faces Ocultas da Culpa. Legal, vou procurar aqui. A Adriane Bacarin. Adriane Bacarin. Achei. Vou colocar o link aqui pro pessoal. O prefácio é do Jorge Elahá, que eu gosto bastante dele também. Legal, coloquei o link aí pro pessoal pessoal acessar aí e comprar pela Amazon. E apoiar aqui também a gente, que é link patrocinado. Né? Então, legal. Vamos agora pra imagem, né? Pra imagem. A imagem hoje é um vídeo, né? Vou colocar aí atrás, compartilhar a imagem criada pela inteligência artificial. Só parar aqui e transmitir aqui. Então vocês estão vendo aí o vídeo, deixa eu dar um play aqui também. Vamos ver se dá pra ver. Se não der, tá no nosso Instagram, tá? Vocês estão vendo aí atrás. Não tá indo. Agora foi. Olha lá. Então, a inteligência artificial criou a imagem aí, criada com base no vou botar aqui para repetir, baseado o vídeo aí, baseado na entrevista aqui, hoje, ao vivo, né? Lá vocês não conseguem ver, mas está uma imagem de Jesus ali, iluminado, né? Braços abertos e ele tirando as próprias correntes, né? Então, tá no nosso Instagram, entra aí no nosso Instagram, Vivência Espírita, tudo junto, né? E a gente já postou lá. É só curtir a imagem, curtir o vídeo. O que você achou, Daniel? Eu achei que tá bem na linha, né? Se libertando dessas correntes, dessas amarras do passado para poder seguir em direção à mensagem ao que seria a nossa felicidade futura. Legal, bacana. Bacana. Legal. E já comentando aqui então, só virando aqui a câmera, o resultado da enquete... a gente colocou aqui, houve 105 votos, né? Assumir a responsabilidade pelos próprios erros elimina a necessidade de sofrer por eles, e 53% dos 105 votos falaram que sim, e 47% falaram que não. Então hoje foi boa a enquete. Não foi 100% sim ou 100% não. Legal para conhecer aí. Depois a gente pede pro Daniel no final comentar um pouco sobre o que ele achou aqui do resultado de assumir responsabilidade pelos próprios erros elimina a necessidade de sofrer por eles. Então vou encerrar aqui a enquete e no WhatsApp também. O WhatsApp a gente vai deixar lá rolando durante a semana. Se vocês quiserem entrar no WhatsApp do Vivência, é só mandar uma mensagem aqui pra gente. Aqui a gente inclui no grupo, tá? Do DDD 12 3921 3009. Obrigado e já vamos com... Não, antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Daniel. Vai lá. É importante o espírito estudar? Fundamental, né, seu Rui? Fundamental. Fundamental. É, porque você é da escola de aprendiz do Evangelho e a gente vê que tem sempre muita gente procurando conhecer a doutrina, né? aquele negócio de dizer, não, vou por amor ou por a dor, está acabando, né? As pessoas estão procurando mais a doutrina espírita para esclarecimento, é isso? Sim, muitas pessoas que chegam lá, chegam porque leram alguma coisa, viram um filme, né, ouviram falar e estão buscando conhecer um pouco mais, né? Esse é outro aspecto maravilhoso do Centro Espírita. A gente recebe todo mundo de braços abertos. Tem pessoas que vão na assistência falar, ah, mas eu não vou deixar de frequentar a missa. Não estamos pedindo exclusividade, não estamos queremos só oferecer a mensagem, e se pudermos te acolher de alguma forma, se isso que a gente está fazendo aqui faz sentido, se você encontra um pouco de paz e tranquilidade, seja sempre muito bem-vindo, né? Esse é o nosso objetivo. Agora, o estudo, o esclarecimento, de novo, resgatando aí Kardec, né? Para que a gente possa ter novos entendimentos, a gente precisa ter acesso a novas informações, e aí, sim, a gente precisa estudar, né? E precisamos renovar os nossos conhecimentos também na doutrina, né? Tudo bem? Vamos lá, então. E Carlinhos, se quiser, já... Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Daniel. Foi genial a sua apresentação hoje aqui. Todo mundo elogiando. Maravilhoso programa. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Varotto. Obrigado, família Vivenciana. Obrigado pela companhia, pelo carinho. Desejamos um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido, mas sempre em família, que é a base da nossa sociedade. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Só vi aqui uma mensagem aqui também, antes da gente encerrar, que eu não entendi um pouco do tic-tac aqui. Falou que é porque que debocha da Umbanda, não entendi. Ele achou que só porque você falou que era tranca-rua, ele achou que você estava debochando, não, na pelo, realidade. Pelo contrário. Na realidade não é deboche de jeito nenhum, viu? Pelo contrário. O Rodrigo é tranca-rua mesmo, ele trabalhou no centro de Umbanda lá, um tempão lá em São Paulo também. Inclusive foi até da diretoria, né? Não, participei da fundação, inclusive, do Antônio de Umbanda. E também ontem nós tivemos... Se interpretou mal, peço desculpa, não foi essa a intenção, né? Não, ontem nós tivemos a pizza para arrecadação de fundos para a Urban Valley, que vai acontecer em novembro. Não, inclusive a gente apoia a Urban Valley, e ainda digo que a Urban Valley ela deixa muitos eventos espíritas aí no chinelo, porque ela faz tudo gratuito, não paga uma entrada para entrar no ano. Ou seja, um exemplo para a gente, espíritas, né? De que é possível sim fazer um evento em grande, com muita gente, trazendo gente do Brasil inteiro e de graça. E eles já reservaram o núcleo tecnológico lá de Eugênio de Mello, pagando uma nota, viu? Já falei com a Sandra ontem, falou, já pagamos já R$12.000 para o núcleo tecnológico lá de Eugênio de Mello. Exato. Até aquela festa maravilhosa que eles fazem, se eu não me engano, vai ser no dia 9 de novembro. Uhum. Sim, não, é espetacular. Vale e muito outra a pena. Coisa, só para fechar, nós somos espíritas aqui que baixam em tudo quanto é centro, inclusive no centro de Umbanda, de Candomblé, a gente vai em todo lugar. E atendo de Umbanda, semana, apoia a gente aqui também. E a semana passada estive fazendo a palestra lá na Mãe Maria, que foi espetacular. Um grande abraço para a Vera, que está coordenando. Ela tinha saído do curso que ela dá de pós-doutorado para ir lá na tenda de Umbanda me receber com carinho, com muito amor. Bom dia para você, viu? E o que a gente faz muito aqui é isso, né? Por exemplo, até nos cursos de aprendizes, quando a gente vai ministrar, eu gosto muito de dar aquela aula, acho que até na turma do Daniel eu dei aula de Umbanda e religiões afro-indígenas, né? Afro-indígenas. Uhum. Que é a aula do curso básico. Sim, sim. Né? E eu sempre falo pro pessoal, quem tem preconceito, faz o seguinte, vai lá olhar como é que é. Não fica aqui preso, julgando, não. Vai lá e olha como é que funciona. Eu tenho certeza que eu não vou deixar de ser espírita, porque eu vou na casa de Umbanda, ou vou num terreiro de Candomblé, ou na missa, ou no templo evangélico. Eu vou continuar sendo espírita. E a gente tem que respeitar, acima de tudo, todos. E aqui em São José, eu comecei na Umbanda, daí o próprio... O pai de Sandro lá falou: olha, sai daqui porque aqui não é seu lugar, vai procurar a mesa branca. Não, ele falou: você não tem mérito para ficar aqui, não. Agora o Geraldo fala. Aí o bacana, né? Jorge, bacana de tudo é que a pessoa que falou do preconceito, Tico e Teco, eu digo para ela o seguinte: como é que você pode fazer um trabalho de socorro que não tenha preto velho, índio, caboclo, Exu? É verdade, ontem. Então, já. Se é preconceito, está em todas as casas. Não, mas, ele já não, mas ela já respondeu aqui que ela entendeu mal. Claro. E foi muito bom ela ter perguntado, claro, porque se ela entendeu, um monte de gente pode ter entendido também. Podia ter interpretado, né? Sim. Não, eu posso dizer para você que eu já contei aqui que nós fizemos um trabalho que era, não podia fazer trabalho com preto velho, eu fiz um trabalho com preto velho, e o preto velho veio falando: vocês já viram que vocês, se vier um espírito falando inglês, nossa, que maravilha. Se vier francês, nossa, que maravilha. Alemão. Vem um preto velho, não pode. Por quê? Se eu também sou estrangeiro, e o inglês veio de livre e espontânea vontade, o francês veio de livre e espontaneidade, o português, o espanhol, eu não. Eu fui trazido aqui na marra. E vocês não respeitam a gente. Então, é verdade. A partir desse momento, eu nunca mais desrespeitei. E hoje não pode nem falar mais preto velho. Agora é afrodescendente da terceira idade. Politicamente incorreto. Você não pode ser processado. É, boy, ó, vai levar um negativo aqui no YouTube. Não, e é o primeiro lugar que a gente procura quando a gente está passando dificuldade, né? É. Eu lembro até da história do Zé Roberto. O Zé Roberto, que é lá do Ser, né? Uhum. E o Zé Roberto, quando se aposentou, ele resolveu fazer psicologia. Aí estava o Rogério Leite aqui fazendo a psicografia e o Zé Roberto se afastou do trabalho por causa de estar estudando. E a mulher do Rogério Leite encontrou e falou: nossa, Zé Roberto, você sumiu? Você não vem mais? A gente vinha aqui, você sentava aqui. Ele falou: não, que eu estou estudando agora, por isso que não está dando para vir. Ele falou: você está fazendo o quê? Ele falou: estou fazendo psicologia. Ele falou: o que você quer fazer psicologia? Você é um cara aposentado da Petrobras, deve ganhar muito. Fazendo psicologia para quê? Ele falou: não, é para ajudar os pobres. Ela falou: ah, para com isso, Roberto. Psicólogo de pobre é preto velho, rapaz. Não, quem falava isso também era Cabachute, viu? Vamos lá, não. Encerrar. Mensagem do dia 25 foi aberto hoje com palavras de luz pelo Daniel, né? E a gente fecha toda semana também com palavras de luz. Mensagem de hoje, do dia 25 de maio. Em verdade, o mundo se encontra em renovação incessante, qual sucede a nós próprios, e nas horas de transformações essenciais é compreensível que a Terra pareça uma casa em reforma, temporariamente atormentada pela transposição de linhas e reajustamento de valores tradicionais, tudo em reexame a fim de que se revalidem os recursos autênticos da civilização. Acoimados da ganga dos falsos conceitos do progresso, dos quais a vida se despoja para seguir adiante, mais livre e mais simples, enquanto mais responsável e mais culta. Do livro Encontro Marcado, capítulo 3, Ante as Crises do Mundo. Um grande abraço a todos vocês, obrigado pela participação, aí, pelas perguntas, pelas colocações, pelas informações e só pelas felicitações. Muito obrigado. E eu tenho certeza que o papo foi muito bacana. Culpa e responsabilidade, a gente pode ficar aqui um monte de dias falando. Vai ser sempre assunto novo, né? Porque é o que envolve nós, seres humanos. É sempre isso. Essa trajetória nossa. Se a gente fosse analisar todas as nossas vivências, a gente vive isso, né? A vida toda, culpa e responsabilidade. Até um dia a gente chegar onde a gente tem que chegar mesmo. Em domingo nós vamos ter aqui o Luiz Eduardo Ribeiro, que é lá do Centro Espírita Divino Mestre, com o tema Reencarnação com o Mecanismo de Evolução. Viu, Rodrigo? Tá? Legal, Luiz Eduardo é muito bom. Daniel, suas considerações finais, e nós gostaríamos que você fizesse uma breve prece de encerramento do nosso programa de hoje. E foi maravilhoso, como diz o Carlinho. Eu agradeço o convite, né, do seu Rui, do Jorge, o Rodrigo, o Carlinhos, o Silvio, o Sebastião, mais uma vez todos vocês que tiraram essa manhã para a gente bater esse papo, todo mundo que acompanhou de casa, né, os amigos tão queridos aí que mandaram mensagens aqui no WhatsApp, aí no chat, e que a gente, né, tenha saído daqui sempre com algo a acrescentar nas nossas reflexões, para que cada um possa refletir, construir a sua verdade em cima do que foi conversado aqui. Mas sempre lembrando, né, que a nossa doutrina, ela é maravilhosa, e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente compreende, né, a grandeza da mensagem do Cristo e de toda essa espiritualidade que está sempre nos amparando, mais a gente vai caminhando para se libertar dessas nossas culpas e trocando isso por responsabilidade. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Agradecer mais uma vez ao plano espiritual por essa acolhida nessa linda manhã de domingo. Que todos nós possamos retornar, nós aqui do estúdio, possamos retornar para os nossos lares em seguranças. Todos que participaram aqui do programa, ao vivo, que estarão assistindo depois, que recebam esse carinho, esse afeto, essa energia gostosa, né, nos seus lares, nos seus corações. Sintam-se envolvidos por essa espiritualidade amiga e tenhamos todos, né, a certeza de que esses companheiros estão sempre conosco. Que todos nós tenhamos uma semana de muita paz. Possamos estar aqui reunidos no próximo domingo, né, com os próximos convidados, e jamais, né, esqueçamos da mensagem do sublime peregrino a nos guiar aí pelos desafios do entendimento da vida. E a gente sempre leve no nosso coração esse amor maior do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Indulgência e perdão são as virtudes para todo bom cristão. Estas palavras são o bibi do amor, recomendadas pelo próprio Redentor. Elas exprimem caridade em verdade, devem ser todas praticadas com humildade. Não tem orgulho, nem rancor, nem vaidade, quando empregadas com toda sinceridade. A caridade está em primeiro lugar, ela é o bem que nós devemos partilhar. Esta virtude nos ensina a amar. Para ser feliz, todos devemos praticar benevolência, indulgência e perdão. São as virtudes para todo bom cristão. Estas palavras são o bibi do amor, recomendadas pelo próprio Redentor. O homem tendo caridade e amor, sem interesse, já demonstra seu valor, tratando a todos como um amigo e protetor. Vai transmitindo energia e calor. Jesus. Respeito ao simples, como um pastor ou sondo. Perdoa sempre, só bondade ele produz. Por onde passa, todos veem sua luz. Benevolência, indulgência e perdão são as virtudes para todo bom cristão. Estas palavras são o bip do amor, recomendadas pelo próprio Redentor. Programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro. No próximo domingo, às 8 horas da manhã, aguardamos vocês.